estão de sacanagem! A gente podia aproveitar o meme do Neto e a gente podia falar de jogos de esporte. Ah, pega esse jogo aí, ó. O meme do Neto. Aí, ó, isso é um bom começo, hein, cara. Muito no, na zona dos esportes, hein. Essa semana eu mandei lá no grupo lá dos Lamentáveis uma do Faciane, né, falando lá do Palmeiras lá, falando que o Cuca e o presidente do Palmeiras tinha que estar numa suruba eterna. Eles fazem muita merda lá no, quando o Palmeiras perdeu pro Água Santa de 4-1, cara. O time, inclusive, ele zoou o time e fala: o Palmeiras perdeu pra essa porra desse time que disputava a Copa Kaiser, disputava o campeonato da rua do PCC, e o cara putaço no coisa. Isso veio antes do Neto. E agora tem o Neto boladão aí, que tá todo mundo se amarrando aí, fazendo um monte de meme. Falando que ele come pão! É. O Neto é um chorão, né, cara? Até parece que ele comeu pão e mortadela a vida inteira dele, né? O mano, o rabo, cara. Cara, eu vou até te chegar na padaria, me veio um pão, né, tipo, gritar e... Pior que ele manda aquela marca antigona de pão, né, cara? Seven Days, né? Uma porra assim, né, cara? Cara, pior que esse pão ainda tem, né, velho? É muito bom, sim. Não, e ele falando como se fosse uma merda, né? Não, Seven Boys é uma bosta, não sei o quê. Pô, ruim é. Eu não vou falar marcas aqui, senão. Ah, cara, mas vou te falar que eu não fiquei impressionado, não, cara. Porque, pô, principalmente essa galera da Band, eles são muito puxados pro Corinthians. Sempre quando o Corinthians perde, essa galera fica puta pra caralho. O Milton Neves que adorava sacanear eles ali, né, quando o Corinthians perdia. Também, né, cara? Eles ficam putos porque vão sacanear eles, né, velho? Isso que eu ia falar agora, cara. Ele não tá puto porque o Corinthians perdeu. Ele tá puto com os cabelos de boneca vão sacanear ele, né? Cara, é muito engraçado que, tipo, tu vê que ele tá falando, pô, esse cara gosta do Corinthians, né? E tipo, e sabe que eles vão lá sacanear? Eu, tipo, caralho, eu que vão zoar ele, né? O time tá na merda. O porteiro vai gastar ele, né? E Neto, como é que tá o time? Como é que vai sua mãe? Cara, o tom dele é muito engraçado. Como é que vai? Como é que vai sua mãe? Tá começando mais um podcast aqui da Locadora. Hoje iremos falar das franquias que se foram, já não estão mais entre nós, que a gente quer que volte por meio de Kickstarter e o que for. Algumas já voltaram e a gente não gostou muito, né? Mas franquias que já se foram. Hoje estamos aqui, estamos Locadora cheia, né? Tá completo, só faltou... Casa cheia. Então vamos começar logo por ele, já tem um tempo que não aparece. Estamos aqui com o sommelier de tudo, Felipe. E aí? Estamos aqui com o Sapo Kenhô. Feliz dia de finados pra você que morreu por dentro. Eu morri. Estamos aqui com desgraça. Oi. Eu ia mencionar o... Tipo, vamos fazer essa franquia que vai dar, mas não vai dar! Porra. Caraca. É, foi um mano. E estamos aqui também com ele, Business Cat. Eu. E eu sou Belo, e hoje a gente vai falar um pouquinho dessas... Eu sou maravilhoso. E hoje vamos falar aqui dessas franquias que já não estão mais entre nós, né? Mas moram ainda nos nossos corações. Descansem em paz, né? I will remember you. Vocês são de sacanagem! Momento louco de e-mails! Pronto. Aí, assim. Nossa, que bonito. Ah, então deixa eu começar lendo aqui, ó. Primeira coisa, um comentário aqui do podcast que saiu essa semana aí, do o último news que a gente lançou. O Viado falou que eu ia ler, olha que filho. Ah, então eu leio outro, tem o do Zé também, calma aí, deixa eu puxar aqui pro outro. Então lê esse comentário aí, quem quer. Cara, foi no último, assim, não sei se é, pra mim foi até interessante, que foi no podcast Locadora 46, ou Locadora News, né? Que foi o Corguinho, chegou falando pau no cu do Fish. E aí eu, pô, meio bolado, porque ele foi o primeiro comentário, perguntei, mas você foi o primeiro? E ele me responde com, esse é meu lance. Ou seja, ok, Corguinho, obrigado aí pelo esclarecimento, né, cara? Realmente. E, claro, o grande Sapão aí mandando um like delícia pra galera aí. Caralho, o Sapão foi do além, né, cara? Ó, tem um aqui, a Bulma, né, que agora está com o Bulma, né, que agora está com o nick de Bulmo. É, ele escreveu assim nesse review aí do Resident Evil Apocalipse, se não me engano, né? Eu realmente estava gostando do filme, até o momento da moto na igreja. Cara, eu nem vi o filme, mas puta, uma moto dentro da igreja. Eu nem quero nem saber o que tava acontecendo. Cara, nunca viu esse não, filme? Cara, graças a Deus não, cara. É a parada, esse... é tipo Zack Snyder, o Bela. Tipo, aí câmera, tá uma merda. Cara, a câmera para assim, olhando pra vidraça, assim. Aí em câmera lenta entra a moto nessa vidraça, tipo, quebrando tudo. E, cara, eu acho que aquela pula da moto, a moto voa em suspeito de alguma coisa, acho que um cachorro, e ela escolhe essa porra desse filme. Sei lá, cara, é muito tosca essa cena. Nossa, é. Que bode. Não, tem, já falou tudo. É o que eu espero desse filme. Não, aqui... cara, é muito... O filme tava, tipo, de, realmente um, algo de, tipo, de terror, assim, ele sobrevivendo na cidade. E daí entra a porra da Mila Jovovich com a moto passando pela vidraça. Aí caga tudo, cara. A partir daí virou a galhofa do cacete, cara. Esse não é o que... Eu parei naquele que tem um... Eles pegam um avião em cima de um coisa lá. Acho que é o antes desse, né? É o 3. Não, o antes desse é o primeiro, porra. É o antes desse é o primeiro? Esse é o segundo? É. Então eu não vi tudo desse filme, não. Cara, teu Nemesis aqui, ridículo. Caralho. Cara, Nemesis muito feio, cara. Bem comic, né? É, bem Comic Con. Caralho, mas... essa dentadura dele. É, deixa eu ler aqui o final do comentário dele. Ele falou dessa questão da moda da igreja, ele falou assim, ponto aí. Se você parar ali e fingir que não tem mais nada depois, vira um filme até que razoável. E também que o desgraça falou, né? Acabou o filme dali, tipo, tu consegue viver. Aí veio aqui embaixo, ó, o Opa do João Biscoito. Achei blasfêmico. Caralho, todo da igreja. Eu também achei. Do mau gosto. Cara, mas esse... pelo ótimo nick, principalmente que hoje estamos no dia de finados, né? Sim. Um filme desses realmente não tem. Assim. Cara, nesse mesmo post do Desgraça, o cara tá aproveitando que o Desgraça tá aqui pra ele responder isso aqui pra gente. Primeiramente, comentário aí do nosso querido Zé. Abraço, Zé, aí que toda vez disse que tem saudade de minha pessoa. Ele mandou: eu gostava dessa merda quando eu era mais novo. Aí logo embaixo, o nosso querido Desgraça, mano. Eu não só gostava, como tinha medo. Desgraça, que você cara, ele. Tipo, velho, quando lançou esse filme, eu tinha o quê? Cara, uns 8 anos, cara. E pra mim, tipo, Resident Evil era tipo, um bagulho de terror máximo, assim, cara. Aí, lança os filmes, né? Tipo, cara, tem tipo o mesmo filme do jogo, tem as mesmas coisas do jogo. Daí, cara, com certeza esse filme é um bagulho que dá medo, cara. Então, o cara tinha medo disso, mano. Tu vai ver essa coisa, um bagulho tão patético, cara. Meu Deus. Eu tinha medo também. Caralho, qual o problema de vocês, cara? Eu também não lembro disso, não. Cara, de ter medo, eu acho que não tive medo. Ah, pô, tu tinha quantos anos, né? Vocês que são velhos. Cara, a primeira vez eu acho que eu assisti, eu tinha 13 anos, cara. Eu não era tão velho assim também, não. Cara, eu assisti numa festa de aniversário e, tipo, cara, eu achei normal, cara. Eu acho que eu cheguei até a gostar, mas eu achei normal. Pô, eu não sabia. Cara, mas vocês moram no Rio de Janeiro, né? Você já tá acostumado com terror diferente. Tô acostumado com terror diferente. De terror de verdade, né? Ô Felipe, tu separou algum comentário, cara? É, pode ser do post do Cuphead? Pode, claro, que você também então, fez um aqui, review ó. Lá no Sommelier. É, eu fiz um review lá no Sommelier, quem review... quiser ler. Ó, polêmico, tem que ter, ó, eu já digo aqui, hein. Eu polêmico, acho, na minha verdade. Opinião, não mando porra nenhuma nesse coisa aqui, eu sou só freelancer, não tô quase que nem o Kenyo. Mas eu acho que tinha que rolar um podcast Cuphead, porque vai gerar uma discussão muito interessante. Porque... É só tu jogar, né? A gente pode debater. É, jogou você, Felipe e Cat, não foi? Jogou Felipe e Cat? Obrigado. Então, pô, jogaram os quatro, porra. Seus viados. Vocês podem os fazer quatro, isso. Os três. É, os três. Tu jogou nas três, ô, maluco? Cat não jogou, não. Eu acho que nem vai, nem estilo de jogo que ele joga. Então, vamos ficar quietinho. Talvez pode ser um especial aí de final de ano. Fala aí, Felipe, dos comentários aí. Bom, então, o Evandro Louco. Boa, Evandro, grande Evandro. Na verdade, porque não tem U. Pô, grande Evandro lá do... Rapidinho, desculpa te cortar a vez. Grande lá do... É, ele é lá do Super Amistos lá, galera. Acesse lá. Já gravei com eles, inclusive, um podcast sobre bugs dos jogos, né? Ah, porra, é um abraço pra ele. O podcast dos caras é bom mesmo, né? Já batou, não, hein? Os caras mandam bem, cara. Tem uns posts muito bons também lá, pode acessar lá que vai. Sim, esse site vale muito a pena. Ele comentou: jogo tão bonito que nem tenho vontade de jogar. Só ficar olhando gameplay já me basta. Se for jogar, vou passar muita raiva. E eu digo, eu passo raiva assistindo o gameplay. Cara, eu acho que pra mim a melhor coisa que tem é você ver a coletânea de reactions desse jogo, cara. Porra, isso é bom, hein? Porra, eu vi. Cara, tem até o PewDiePie lá, cara, entrando em pânico. Tem uma coreanazinha linda, cara, que do nada a menina entra em um ataque de fúria e começa a soltar. Passa assim. Depois eu faço, cara. Ó o papeiro. Meu irmão, a menina tá muito bem jogando nada, começa a falar em coreano e meter burro numa mesa. Eu, caralho, maluco. Ei, pô, esse cara, isso é engraçado, cara. Esse jogo não é, tipo, tão filho da puta quanto, tipo, sei lá, um contra, um Ghost Goblins. Cara, eu só fiquei puto em uma fase de running gun, porque, eu tento ser perfeccionista, fazer, tipo, os parry certo, não perder vida, né? E acabo tomando o cu e eu fico puto, que eu tenho que dar retry e começar tudo de novo, cara. Cara, eu vou te falar que vocês que sabem, eu perco a paciência fácil. Pô, cara, eu joguei esse jogo tranquilo, cara. Tipo, até estranhei, tipo, não entrei em pânico, assim, socando e tudo, não. Acho que no máximo, eu dei só que tive que dar aquela respirada fundo, eu acho que tem um chefe só e depois foi de boa, cara. Pô, quando eu matei o King Dice, eu bati no tipo, Antônio Nunes, é tipo, filha da puta, morreu finalmente. Que, nossa senhora, cara. Morreu. É, desgraça, você separou algum comentário aí? Não. Ó, que sincero. Então é isso, vamos fazer aquele jabazinho esperto, né? Acessem os comentários que a gente leu aqui, estão todos lá no locadoratv.blogspot.com.br. Esse nome tem que diminuir, pelo amor de Deus. E acessem lá, tem não só os posts, né, da galera, mas tem a gente comentando sobre outras coisas, tem essas questões dos filmes de graça, a gente comentando sobre jogos e outras notícias aí da semana. Acessem também o sommelierdetudo.blogspot.com.br também, né, Felipe? Eu falei o nome certo? Não, é o wordpress.com. Olha só que capitalista, cara, olha só. Beijo, MBL. E o cara tá lá com o WordPress, a gente no Blogspot, né? E vai lá também, acessem. Rapaz, vou deixar aqui também o link lá do Wikicast. Esse aí é o blogspot.com. Não, deixa o link, já tem ali do lado. Pô. É verdade. Vou deixar aqui então, pra vocês acessarem lá wikicast.blogspot.com.br. E também tem podcast, quem ou participa lá, eu participo quando dá, né? Às vezes. O melhor podcast de cultura pop desse país. Olha que lindo, olha que coisa. Que isso, são seus olhos. É. E outro bacana que eu procurem também no Twitter, eu não vou saber aqui de cabeça, mas esse sim vai ter que deixar o link, que é do Audiofílico, podcast lá do Amigo Tango, que vira e mexe, eles estão falando de alguns CDzinhos de música, né? Envolve videogame, mas a galera lá gosta de videogame pra caramba e eu tô esperando esses caras fazerem o podcast com trilhas de videogame, seus safados. Mas acesse lá que é muito bom também. E acho que é isso, né? Acabou. Fiquem ligados, talvez final do ano aí deve rolar uma outra promoção aí da locadora. É, valendo alguma coisa que a gente não sabe o que é, talvez um chaveiro pra você poder assinar. Não. No VGA já vai rolar o pseudo bingão, né? Pra ver se a gente quem acerta mais dos palpites. Sim, a gente já tá tentando fazer de um jeito diferente do que a gente fez do ano passado, né? Pra ficar até. Ano passado, foi esse ano, cara. É, foi esse ano, pô. Vamos comecinho, olha. Ah, verdade. Da E3 lá? Fazer de um jeito mais certo aí. E esse mês agora que tá vindo aí vai ter uma surpresinha também da locadora. Daqui a pouco vocês vão saber, entendeu? Inclusive, vão lá no Blogspot lá. É o que eu lembrei. Vão lá na locadora, lá no site da locadora, vão no Fale Conosco. E peguem todos os nossos twitters lá, né? Pra vocês ficarem ligados nas besteirinhas que a gente fala de vez em quando. Ou melhor, não peguem e mandem no É, o meu não precisa pegar, né? Não pegue. Precisa me encher meu saco. Não, eu tô lembrando o que a gente bota no Twitter e, tipo assim... Eu só retweeto coisas e dou like, então... Pô, eu falo de videogames, games e filmes, cara. Se quiser lá trocar uma ideia, toma esse, não... E eu só falo de política, então não me sigam, não... Mentira que esse filho da puta quase não pode. Poxa do sommelier, esse escroto retweeta, cara. Eu fui sabendo o post do Cuphead pelo WhatsApp, pô. Seguindo o cara à toa. Não, pô, ele postou no Twitter do Cara, E é isso aí, né, gente? Até a próxima. E eu ia falar até a próxima, tchau, não, né? É isso aí, e vamos ouvir o podcast agora com vocês. Live from your grave. Deixa pra puxar Capcom mais tarde, Capcom. Então, pera aí. Porra, legal. Já matou metade da minha lista. Vamos. Porra, tem uma aqui da Nintendo. Que eu podia até falar duas, que a Nintendo vira e mexe, fala que vai catucar lá o defunto, mas nunca faz. Mas F-Zero, cara, é uma franquia que quando a gente comentou aqui, cara, eu fiquei pensando, caramba, será que o último foi no GameCube mesmo? Sim, e... acho que foi, se eu não me engano. Sim, cara, o último foi no GameCube. Um dos jogos, assim, mais diferentes que a Nintendo tem, né, cara? Mais únicos que o... Enfim, eu não vejo... Tentaram fazer um jogo parecido, tentaram não, fizeram um jogo parecido lá com aquele... Acho que é Red Out, né? Um negócio assim, que até um joguinho... bacana. Wipeout, acho que é da Sony. Wipeout, isso. Que é um pouco parecido com um F-Zero, mas, cara, eu acho que não tem nada no mercado que eu possa falar assim, porra, é tipo uma cópia idêntica, tipo God of War e Dantes Inferno. Não, sim, tem, cara. O Belo, tem pro, saiu pro Wii U e saiu um pro Switch, que é o Fast, que é aí pro Switch, saiu o Fast Remix, que, mas... no caso foi logo no lançamento, que é basicamente o mesmo jogo que o F-Zero, assim, só que meio indie. É, cara, só que eu... Capitão Falcon, cara. É, cara, não, se não tiver o Falcon Bar. Cara, uma parada que eu acho que eu não vou saber qual é o F-Zero, porque eu não tenho muita familiaridade na franquia, mas uma coisa que eu achei interessante é que chegou num ponto da franquia que eles deram uma variada legal, eles deram um ar mais até anime de corrida pra parada, então tipo, tinha o modo história que, pô, tu pegava um personagem, eu acho que chegava a ter cenas em anime, tipo, cada carro tinha um piloto, e esse piloto tinha uma historinha, tipo, durante as corridas, às vezes você não precisava ganhar a corrida, você tinha que fazer a missão que era, sei lá, chegar em segundo colocado e destruir fulano e tal. Cara, isso é uma parada bem interessante pra um jogo de corrida, principalmente pra um jogo de corrida tão diferenciado que era F-Zero, né, cara? Tipo, quer te falar... Os caras fizeram ali uma parada semelhante, mas, pô, mas não tem essas pegadas que eles deram pro final, que, pô, a mim, não sei quanto a vocês, mas a mim muito me agrada, cara. Eu gosto quando eles investem, principalmente nesses jogos mais japoneses, eles investem nessa pegada de anime. Não, tem um jogo aqui ainda, mas, pô, tem todo um plano de fundo, uma parada meio exagerada, cara. Pô, o F-Zero, ele se dava muito bem nisso, né? Sim. Oh, pô, o de gameplay é bem... Tô vendo aqui, nem sabia, é do Miyamoto o F-Zero. Sim, aí, pô, é do Miyamoto, pô. Quem falou essa parada, se eu não me engano, ele sofre fortes influências lá do Speed Racer, algumas paradas são parecidas. Pô, o capacete do Capitão Falco dá uma puxada pro do Speed Racer, aquele mais redondo e tal, com a viseira. Porra, eu quando falei F-Zero, mano, pode falar de o jogo realmente é bacana e tá aquela velocidade... dos cacete lá, né, de mais de 1000 quilômetros, mas o que eu sempre quando falo de F-Zero, eu só lembro só de Mute City, cara. Pô, aquela trilha é muito foda, é muito fantástica, cara, essa música. Tu chegasse a jogar a fase da F-Zero no Mario Kart 8, não? Ainda não, cara, tô pra desbloquear. Tem duas e as músicas são muito boas, cara. Acho que é a Blue, não sei das quantas, e a Mute City. Big Blue. Big Blue. Porra, o Smash Bros aí, saudoso, gosta de toda hora botar uma fasezinha do coisa. Inclusive, são uma das melhores fases, hein? Popular por causa do Falcon Punch, né? Daí que tu vai colocar um Smash Bros sem o Capitão Falcon, e os caras vão... Ah, cadê meu Falcon Punch, bicho? Não sei lá. Pô, no Melee, cara, no Melee, né? Vamos falar do nome certo. Mas no Melee, a fase do F-Zero, que você fica na plataforma e ela vai andando assim pela pista de corrida, né? E tem horas que você vai na pista, os carros passando voado. Cara, é muito foda, mano. É muito foda. A primeira vez que eu vi, eu fiquei doido. Entendeu? É um puta jogo, cara, bacana. Bastante, assim, não. Cara, eu só joguei o primeiro, cara. Quase zerei, eu não lembro porque eu não consegui zerar, cara. Mas foi tipo, o primeirão mesmo, do Super Nintendo. Não sei se é o primeirão, né? Que não sei se tem pro Nintendo, mas eu joguei o do Super Nintendo, cara. Não, é o primeiro do Super Nintendo, quem? Ah, que eu joguei tem exaustão, um cara. Tem um de 1990, então acho que saiu. É, que saiu do Super Nintendo. Mas esse é o primeiro. Não, mas, cara, esse aí é, tipo, não é nem o que faz a franquia de tão boa, assim. O F-Zero, o do 64, que é o F-Zero X, e do GameCube, que é o GX, esse sim que o negócio é louco, cara. Tipo, que o Neo falou que pega, porra, uns 2 mil quilômetros por hora, assim. E daí, tipo, tu entra num cilindro, sabe? E tu pode girar no cilindro. Cara, é uma loucura do cacete, mas é tão legal, cara. É tão legal e, tipo, é algo que teoricamente é simples, né? Não sei... Porque eles não investem numa franquia nova, assim, não sei se é porque não vendia. Acho que também era uma das poucas colaborações da Nintendo e da Namco, né, que depois tem os arcades também, que do F-Zero, que, se não me engano, é feito pela Namco. Eu joguei bastante do Game Boy Advance, que era o Maximum Velocity, acho que outra coisa assim. Poucos que eu tinha pra... Não, o Game Boy Advance não era remake, não, ou Fat Squad? Eu acho que eu cheguei a jogar o Game Boy Advance, que eu acho que era até um remake do Super Nintendo. Eu não sei, eu conheci, pode ser até que seja, mas eu conheci pelo Game Boy, assim. E eu não sei se vocês lembram, mas eu falei isso aqui, que vai ter um novo F-Zero aí pro Switch. Faz um tempo que eu falei isso, eu mantenho a minha previsão. É que nem tipo os caras do, nossa, Wii U, então vai voltar com tudo, né? Metroid, Star Fox, F-Zero, voltou só o Star Fox e foi meio treta, né? Bolsonaro tá jogando a pá de cal nele, né? Que tá inclusive segurando ele aqui agora, Graciane, jogando pá de cal nele. Pô, outra franquia já, que vou roubar a minha vez e botar duas rapidinho. Uma outra franquia também que a Nintendo vive falando que vai ressuscitar e não ressuscita porcaria nenhuma e fica matando um monte de fãs aí do coração. E, pô, fazia um super sentido a Nintendo levantar, porque os jogos derivados dela dar dinheiro é Earthbound, né, cara? E nada, o Modern, né? E até agora... Esse aí não vale, cara. Eu não sei, cara, eu nunca joguei, mas sinceramente, pelo que eu ouço, muita desgraça falar, a galera falar, não parece que é um jogo, assim, que precise de uma continuação. Não, e outra coisa, esse jogo, ele é feito pelo Shigesato Yotsuda. Esse cara é, tipo, meio que uma estrela lá no Japão, tipo, o cara escreveu um livro, faz comercial, atriz, não sei o que lá. Daí ele resolveu fazer um jogo, daí saiu o primeiro Earthbound, que é... conhecido como Earthbound Beginnings aqui no Ocidente, mas é o Modern, né? E daí, lançou o Modern 2, depois e o Modern 3, que era pra ser pro 64, mas era, depois foi pro GBA. E é um bagulho bem pessoal do cara, assim. Então, se o cara não quiser fazer, não faz sentido existir outro. Cara, é a mesma coisa se eu chegar aqui e falar que, pô, Chrono Trigger é uma franquia morta, cara. Não tem necessidade de você continuar essas porra. Cara. Alô, Legião dos Heróis. Tava lá no top, eu também olhei. Tá, eu falei, pô, não, mas é porque, tipo, é até legal a gente entrar nesse ponto. Porque, tipo assim, Chrono Trigger, cara, ele é fruto ali do momento, sinceramente. Sim, sim. Quando você pega tudo ali, o que aconteceu, ele é tipo assim, foi aquele momento ali, não é que possam fazer algo melhor ou pior, bem capaz vão fazer pior, mas não é que vão fazer algo melhor ou pior, mas, pô, foi aquilo dali e acabou, entendeu? Não só isso, Bel. É a parada que ele é um jogo fechadinho. Tem início, meio e fim. Tanto que eu vou saber que quando fizeram o Chrono Cross, hoje em dia a própria equipe do jogo desconversa, dizendo que o Chrono Cross não é a continuação, ou que é o universo alternativo. Tipo, você vê que os próprios caras hoje em dia estão tentando manter o status do Chrono Trigger só pra ele, né, cara? Não querem derivar a parada. Porque realmente, cara, é um jogo que tem início, meio e fim. Não precisou seguir adiante, cara. Então, tipo, acho que não é uma franquia morta. É um jogo que marcou e, porra, tá vivo até hoje. Eu acho que acaba sendo o caso aí do Modern, Earthbound, sei lá que nome essa porra tem. Pelo que eu ouço a galera falar, parece que ele é um jogo muito fechadinho. Então, tipo, ele tem ali a 1, 2 e 3 e acabou ali. Não acho que não tem ele porque... O Graça falou, ele é bem pessoal, né, cara? É bem um negócio bem do cara mesmo, né? Aquele, pô, naquele momento eu tava disposto a fazer isso, né? Sim, é um bagulho bem autoral, né? Tipo, tanto que... como ele era meio que celebridade, ele que teve, tipo, chegou assim, tô a fim de fazer um jogo, não sei o que, né? Daí que nasceu a parada. Esse é algo jogo que até... cabe uma franquia, é assim, uma franquia de tanto tempo assim. Só se o cara querer, né? Mas, pelo jeito, o cara não tá nem aí pro negócio. Foda-se os fãs, né? Curiosidade ele tiver legal. Com dívidas, assim, ele vai azulejar um banheiro, né, cara? A galera sempre volta, sempre reformou um banheiro. Ele não é tipo o escritor, o desenhista escritor lá do One Piece, né? Que tipo, não, tá no 600 e caralhado, tá só na metade, hein? Vai vir mais, hein? Tô aqui ansioso pra escrever mais pra vocês. Mas eu ia falar uma curiosidade legal do... Não sei se foi no Modern ou Earthbound 1 ou 2, mas quem ajudou o jogo a sair, se não me engano, foi o de Super Nintendo mesmo, cara. Quem ajudou? Os dois são de Super Nintendo, né, Diego? Eu tô falando merda. É, um do Nintendinho e outro do Super Nintendo. Acho que foi o de Super Nintendo. Quem ajudou bastante o jogo que sair foi o presidente, né, que já... Ah, o Satoru Iwata. Isso, que o pessoal não tava conseguindo... Ele é um puta programador, assim, tipo, porra, o cara fez altos feitos na Nintendo, tipo, pra... como é que é compactar um jogo dentro de um cartucho e tal coisa e fazer ele funcionar certinho. Até Pokémon em si, se não me engano... Sim, aquele mapa extra foi ele que fez lá, que ele ajudou a fazer, não vamos falar que foi só o cara sozinho e tal, mas grande parte é dele e a galera que trabalhou e tal agradece muito. E o Modder foi um desses casos que o pessoal não tava conseguindo fazer, né? Inclusive, acho que cito o nome dos caras, eu não lembro aqui, depois até vejo o link da matéria se tiver. E ele foi lá e conseguiu reduzir a parada a tal ponto de caber no cartucho e ficar essa lindeza aí que nego chora e tudo hoje, que você falar bem pra caramba. É verdade, é um jogo, acho que é um dos marcantes. Ele é um jogo Nintendo que não, muitas vezes, não sei se ele não parece pra você. Pra mim, de vez em quando, ele parece tão, não ser da Nintendo, parece tanto uma empresa por fora, né? Mas é um jogo bacana, tá na minha lista aqui, tem no Wii U. Provavelmente eu vou jogar em algum momento. Felipe, você tinha trago um interessante, cara. Eu ia até comentar um outro aqui também envolvendo isso aí, mas fala aí o teu, cara, que tu disse aí pra gente. O SSX? SSX, que se não me engano, SSX. Começou também na época PS1, né, cara? Não foi? Ou tu falou merda? Com aquele, jo- Com aquele jogo de esporte, né? Sim. Cara, o PS1 ele tinha muito dessas merdas, né? Não, foi no PlayStation 2 já. No PlayStation 2. No PlayStation 2, caralho. Eu ia falar isso, cara. O PS1 ele tinha muito desse jogo de esporte sidecar, né? O Tony Hawk que trouxe essa febre do cacete, né? No Extreme, lembra, Bel? O Tony Hawk é uma franquia da morte também, né, velho? Foi isso. Ia comentar desse, cara, também. Não. Tony Hawk, ela não tá morta, cara. Ela se matou, cara. Infelizmente. Que isso? Não, há uma diferença da franquia que foi morta e de uma que se matou. Não, mas a gente tá falando de mortas, não de pessoas que foram mortas ou que se mataram. Não, pô. Estamos dividindo isso. Ah, tá. Porque, pô, Tony Hawk teve um grande erro de simplesmente não conseguir se adaptar às novas gerações, né, cara? E cada jogo que saía, ele tava mais merda, né? Não, mas sabe, o problema é do Tony Hawk foi o Tony Hawk 5, cara. Que mundo aberto, ele, né? Ele, não, eles foram lançar o jogo, olha só que safadeza, cara. Eles não estavam com a tempo de lançar, não conseguiram fazer bug test nem nada. É. Lançaram o jogo tá incompleto. Tu vai procurar o Tony Hawk Pro Skater 5 no YouTube, é só vídeo de bug, assim, coisa zoada. E daí, tipo, tu coloca o jogo, tem, tipo, sei lá, uns 8 GB, daí tipo, vai ter que baixar um patch de, tipo, 16, assim, pra consertar bagulho. Não era esse aí uma desgraça, que tinha a safadeza do skate, não, né? Esse aí já é outro jogo, né? Ah, capaz de ter, né? Tipo, que deu aquela coisa, ah, vamos vender mais uma parafernália aí pros caras comprarem, né? Sim, pô, é de 2015 o Tony Hawk 5, cara, porra. Nossa, caralho, que é o último que eu me lembro, eu acho que era Tony Hawk, sei lá o quê, que é até o símbolo do jogo, uma bola de... Pô, tinha uns legais, cara, tipo, acho que era American Desert, alguma coisa assim, tinha Underground... América Monster Wanted, não é? Um negócio assim? Não, Monster Wanted, pô, o skatista mais criminoso desse. Caraca, não, eu falei o nome do CD do Snoop Dogg, viajei, cara. Caralho, tudo a ver, né? É Hulk, Snoop Dogg, usa maconha. Ah, tá na trilha sonora do jogo. Aí, ó, viu? Querendo ou não, faz sentido. Caraca, de quem que é esse CD? Agora eu fiquei com... Procurei, pô. Não sei, só sei que a gente podia falar do SSX aí, hein? Sim. Aí, ó, faz sentido. Sabe por que eu falei dessa merda desse CD? Esse CD é o CD do Rage Against the Machine, cara. Negócio do Neto. Uma volta, né, cara? É assim, tipo, fez sentido agora, né? Se eu falasse naquela hora, não ia fazer tanto. Questão de jogo de snowboard, eu estava do 1080 lá. Acho que não sei se tinha para outros consoles. O terceiro era bom, hein? Se tinha arcade dele, eu acho. É dele do SSX, agora não tô lembrando, um arcade bacanaço, que era com a coisa lá, né, o shape do skate, no coisa, você subia e fazia as manobrinhas lá, e o bacana que era, tipo assim, o shape do skate, e era um negócio meio, esqueci agora o nome, né, é hidro alguma coisa, você pisava, ele sentia teu peso, e fazia como se fosse um freio, entendeu, aí você ia fazer umas paradas, era bem bonito. Hidráulico? Hidráulico, isso. Entendeu? Era bem bacana, bem bacana. Ah, cara, franquia de snowboard nunca foi muito minha praia, então tem muito... Não, mas, cara, eu acho que esses jogos de tipo, esporte radicais aí, em geral, não é algo muito que rende, né? Tanto que a Ubisoft anunciou aquele Steep, e provavelmente deve existir, mas, cara, eu nem provavelmente não existe. Tem a continuação, acho que sai em janeiro, sei lá. Sim. Assim. Aí o Ubisoft não vai deixar essa... É, o famoso não, deixa o samba morrer. São jogos de nicho, né? Cara, mas isso aí que é engraçado. O Tony Hawk, né? Porque ele saiu lá com a Activision e a Neversoft. Pô, ele conseguiu trazer muita gente que nem curtia tanto a parada. Sim. E jogar, tinha aquela galera lá então, que fazia. O Tony Hawk, ele é uma aberração, né? Exatamente, eu concordo. Ele atraiu um monte de gente, só que assim, eram pessoas que nem... acompanhavam o skate, entendeu? Sim, sim. Inclusive... E coisa que outros jogos de esportes não conseguem, sabe? Muita gente conheceu a galera lá, o Tony Hawk. Tem Tony Hawk, claro, o Chad Musk, que andava com a mochilinha, né? Sim. Isso aí é o clássico, que ele fazia a manobra que ele ficava de ponta cabeça no skate, né? Pô, mais gente, cara. Ó. Tem o Tony Hawk 3, eu acho que já tem o Bam Majera lá, da galera do Jackass, né? Que ele também é skatista profissional, ele apareceu. Ele é brother lá do Tony Hawk. O próprio Bob Burnquist, eu acho que ele tá desde o primeiro, cara. Ele saiu no segundo e voltou no terceiro. Cara, muita gente acho que só começou a ouvir falar dele exatamente por causa do Tony Hawk, cara. Eu, pelo menos, fui uma dessas pessoas, cara. Não sei, aí é o resto da galera. Mas, tipo, só ouvi, ah, pô, esse cara aí é brasileiro, o caralho. Pô, tinha lá. Então, skate! Eu vou fazer do skate que ela não vai skate! Porra, é, faltou essa da vida do Lula. Chorão, né, cara? É, cara. O pior que grande parte... Não, cara, isso é verdade. O pior que grande parte do público que jogava Tony Hawk era fã de Charlie Brown. Eu não sei se era uma coincidência... Era da época, né? Cara, tipo, esse, outra coisa que é, esse tipo de esporte era muito popular nos 90, 2000, veio o bagulho na MTV, né? Tipo, sim, pô, sim. Cara, sim, era. Cara, teve temporada do Malhação que era sobre skate, cara. Olha, verdade, o nível, cara. Olha o nível do negócio, cara. Verdade, pô, mas foi, tipo assim, eu lembro que foi muito bacana. Eu joguei ele no 64 a primeira vez, né, pra vocês verem o nível. Ele saiu pra 64, eu nem acreditei na época. Aí peguei o jogo e, pô, era bacana. Tinha lá a questão de você pegar as fitas... Sim, os nomes, a trilha sonora era foda. Pô, tem, tá... tem que enaltecer a trilha sonora desse jogo, cara. Sim, sim. A trilha desse jogo é muito foda, cara. Do... Yeah, yeah. Não, tô confundindo com a do Chris Pax. E aí, a puxar já aqui o coisa. Não, mas, porra. O Tony Hawk é Ace of Spades. Ace of Spades, Ramones. Teve Ramones, teve Hey Ho, Let's Go. Pô, tinha. Pô, muita banda que eu conheci, cara. Tinha aquela Alien Antifarm que eu conheci por causa do. Do coisa, inclusive lá no audiofílico eu botei como um dos 10 CDs que eu mais gosto lá, um top lá. Porra, muita parada maneira, cara. O rock pesado tinha hip hop também, cara, no coisa. Hip hop bom. Não, e pior então, que depois, se eu não me engano, eles jogaram isso como marca do jogo, né, cara? Se eu não me engano, eu acho que pro PlayStation 3 tinha algumas músicas que você tinha que comprar por fora. Acho que sério? Sério, cara, eu acho que se eu não me engano. Eles começaram a dar uma cavada, se eu não me engano, em um dos jogos do PlayStation 2. É, você tinha que pegar, você podia comprar algumas músicas, né, cara? Não chegava com todas as músicas habilitadas. Você teria ter que ir jogando, ganhando dinheiro para depois ir lá na lojinha do jogo e habilitando algumas coisas. Tinha essa também, eles acabaram incorporando isso ao elemento do jogo, né? É, eu acho que o mole, pra mim, o maior erro do Tony Hawk, além desse jogo cagado aí que vocês estão falando, mas pra mim o maior erro dele foi entrar na questão do mundo aberto, entendeu? Porque o Tony Hawk tinha essa questão de ser o sandbox ali, pequenininho, você andava dentro do mapa ali, fazia algumas missões, ou pegar as fitas, ou fazer uma certa manobra e tal. Pô, tem uns, cara, que eu tô tentando lembrar, tem o Downhill, e tem um outro que eu joguei que é mundo aberto também, que você consegue andar com um bonequinho, ele bota o skate na mão. Acho que esse é o PlayStation 2, cara, isso é horrível. É o skate. Isso, caiu bastante. Nossa. Caiu bastante de rendimento, cara. Caiu bastante de rendimento mesmo. Acho que ele se perdeu nesse ponto, entendeu? Ele não sabia o que fazer com aquela porra toda ali. Cara, é chato, né, cara? Porque andar de skate, aí o cara... Não, vamos ali conversar, não sei o quê, porra. Pior que é verdade. Entendeu? Não, a polícia, deixa a polícia vir aqui. Deixa eu falar com a polícia. Tomar no cu, cara, na moral. deixa eu aqui jogar com o Boba Fett, cara. Tinha essas porras também que eles implementaram. Puta, outra coisa bacana do Tony Hawk, tinha um Homem-Aranha. Eu acho que tem um que tem o Snake, né, cara? Eu não posso estar falando merda, tinha o Wolverine, cara. Cara, até hoje eu só vi que eu sei que o do PlayStation 2 tinha o Homem-Aranha, por causa que tinha até as propagandas do Tony Hawk no jogo do Homem-Aranha. No do PlayStation 2 eu sei que tinha o Jango Fett e o Ed, cara, que é o mascote do Iron Maiden, né, cara, pra jogar. Mas faz sentido, hein, cara. Faz sentido. Caralho, né? Isso é muita época aí MTV, cara. Tá é muito. Não, pelo tudo isso já era 2000 e pouco já, desgraça. Não, sim. Não, cara, mas como é que vem esse aí? Tem ideia. É, 90, 2000 e pouco, depois... Não, mas olha só, o Tony Hawk é tão... Não, ser mais conhecido, né? Que ele postou um tweet esse ano, cara, que ele falando assim... Que, tipo, um agente tava verificando a identidade dele, de, tipo, Hawk, de, tipo... Que nem o skatista Tony Hawk, né, dele. Tipo, dele. Pô, exatamente não. Pô, maneiro, o que ele deve estar fazendo esses dias? Reconheceu, tipo, cara. Cara, mas essa é a verdade, né, cara? Todo mundo sabe do nome do Tony Hawk, mas tem muita gente que não sabe como é a cara dele, né, cara? É hoje a gente. Eu lembro dos polígonos. É, cara. Antes de a gente mudar de Tony Hawk 2 de Play 1, é o segundo jogo mais bem avaliado de todos os tempos. De todos os tempos, segundo. Aonde? O Metacritic? O Metacritic, é. Ah, eu não confio no Metacritic. Não, ultimamente eu não confio em nada. Não confio no Metacritic, daí é o cara, ó, 96 no Metacritic, aí, vou comprar esse jogo. Não, isso aí já é normal, cara, quando saiu essa semana do Mar aí, nego só tava olhando aqui, ó, Metacritic falou isso aqui. É, mas todo mundo, tipo, saiu uma nota ruim, nossa, Metacritic não dá pra confiar, é tipo Rotten Tomatoes, né? Só quando é bom... Metacritic vale é uma média, cara, é o que mais dá de confiar é o Metacritic. Não, começa a porra de exatas, não, de novo, cara, essa merda, cara. Mas é uma média, né? Foda-se isso. cara. A média de todo mundo, porra. Cat, aproveita tu aí que tu já tá falando de questão de média. Qual franquia que tu gostaria que morreu e você queria levantar de novo lá no caixão dela e puxar ela pela mão? Nossa. O Halter é de bicho, hein? Cara, já que tu perguntasse assim, eu até anotei umas aqui que nem estão do meu gosto, mas que aconteceu também. Mas do meu gosto, cara, é Cruising. Hã? Cruising? Cruising USA? Isso, Cruising USA, depois tem Cruising World. E depois eles fizeram mais um Cruising 2, sei lá, pro Fliperama. E você saiu tá um seca, jogo né? De Wii também de Cruising. Não, é da cara, Midway, não sei. Midway? Caraca. Aí você volta? Ah, não. A SEGA Daytona, né? Daytona! É alguém me passa o link desse jogo aí, que eu botei aqui Cruise Game, e só tá aparecendo coisa de barco, cara. Então, não, mas o nome cara, é meio difícil mesmo, cara. Pior que é Cruising ESA e depois o Cruising World, né? World, né? Um negócio assim. Isso, Cruising... Peraí, gente. Ah, sim, pô, lembro. Joguei esse jogo, pô. Esse é o clássico cara, do Fliperama. Meu primeiro jogo. Ele é excelente esse jogo, cara. Meu primeiro jogo de 64 foi esse game aí, cara. Pô, mas é outro tipo de franquia que foi deixada no tempo, né? Que antigamente era jogo de carro pra caralho. Tipo, tinha NASCAR. Tinha. Sim. O que eu sempre falo? Jogo de corrida que só acelera, que não precisa frear. Ah, esse jogo sim, falta hoje em dia, cara. O Cat, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que ainda no shopping mais antigo aqui da cidade, eu acho que ainda tem a máquina desse jogo, cara. Cara, eu já vi isso. Eu vejo ela de vez em quando, só que, tipo, podia ter um jogo novo, tá ligado? Pô, cara, eu vi essa máquina hoje, cara. Eu fui no shopping aqui, vou fazer o jabá. Foi aqui no Madureira Shopping. Essa máquina hoje, eu pulei de jogar ele com a Nayara, cara. Toda vez que eu vou numa festa de criança, tem lá uma máquina de caixa. Essa máquina que tá lá, e o USA ainda, né? Nem o World. Isso. O World é bem bonito. Que é o melhor. Não, mas o Cruising USA é melhor. Tu acha? O World é bacaninha também, não acho ruim, não. Não, não tô dizendo que é ruim, mas o USA é melhor. É, cara. Eu não sabia nem que tinha segundo jogo, cara. Eu só joguei esse Cruising USA. Não, tem o segundo. Pô, o segundo eu acho que é jogo... ele chega a entrar debaixo d'água, antes do Mario Kart 8, né? Ele chegou com uma passagem de quase debaixo d'água. Cara, eu lembro que eu gostava desse jogo, mas, cara, eu era muito ruim. Até hoje eu sou ruim pra caralho em jogo de corrida. Eu não sabia jogar ele direito, cara. Principalmente, cara, no fliperama, né, cara, volante. Você tem que pisar no acelerador e tal, cara. Cara, esse jogo eu tô lembrando aqui dele da cabeça, porque, como falei, né, foi o primeiro lá do 64, foi ele e o Mario, e o Star Wars Pod Race, né, que é outro também que não volta mais nunca, isso é graças a Deus. Mas... Não, pô, voltou. É bom, ele teve uma versão no PlayStation 2, ó. Sério? Star Wars Race Rebellion, é, É, hoje em dia vai voltar como Need for Speed, sei lá, Naboo. Daí vão colocar o Lootbox, né? Mundo aberto, meu mundo aberto. Vai ser melhor que o original, hein? Olha aí, olha o cara. Olha o defensor. Mas ia falar pra vocês. Eu sou putinha do Need for Speed. Ó, esse jogo tinha... Hoje em dia o Need for Speed não é a mesma coisa, né, bicho? É, mudou também, filho. Morreu. Sei, agora qual o Need for Speed que tem a putinha, cara? Todos? Porra, todos. Olha, só tem como todos, desde o motor antes. Caraca, até o Porsche? Até é isso que eu ia falar agora, cara. Nossa, o Porsche é muito ruim, cara. Meu Deus. Era mais travado. É porque era mais voltado pro lado de direção. Mas foda-se, Need for Speed. Eu ia falar aqui do QGC. Eu tô lembrando da trilha desse jogo, cara. E a trilha, tipo, assim, tem jogando. Mas eu lembro que eu sentava assim nas máquinas de fliperama, a gente no 64 ia jogando. Aí do nada, né, porra, tu num fliperama, né, uma porrada de sons aleatórios. Aí do nada tu vai andando, você vai correndo e vai ver umas vozes de mulheres, tipo, ah! Aí quando tu vai ver, é o moleque. Esse jogo era bacana. Tu apertava o botão do rádio, trocava o carro, né? Aí tu joga, todo mundo joga aquela porra daquele Jeep verde, que era bacana pra cacete. Esse jogo é muito maneiro, cara. Esse é do World. O Jeep é do Cruising World. Olha aí, ó. Tem no USA também, cara, esse Jeep, se não me engano. Tem sim, Cat, pô. Ele é o Akuma, né? Ele é o... Isso aí, pô. É, porque eu não tô... Ele não era da... Tipo, que tem quatro carros principais, assim, tem que apertar alguns botões, um outro botão em cada... Cada carro ali, vai trocar. É tão foda, secreto, bicho, porra. É, pô, mas era bacana. E a minha 64, se tu apertasse três botões de C, acho que era cima, baixo e direita, ele puxava o ônibus escolar. Cara, ainda tinha essa. Eu não gostava muito dele, não, cara. Achava ele meio pesadão. Assim, quem que vai correr de ônibus, cara? Pesadão. E escolares, bater de criança. As crianças no meio da pista, né? Meio pesadão. Pô, tinha aquela parada de você tá correndo e vinha um barulho também, helicóptero passando. E é legal que a galera aqui não sabe, né? A Midway foi uma das empresas que trabalhou junto com Mortal Kombat. Então, era meio papelão os carros, né? Era meio tipo uma foto de um carro. Cara, esse jogo era bacana pra cara. Falando assim, parece uma merda, mas esse jogo é muito bacana, cara. Era sim. Porra. Ah, pô, puxa. Né, esse é outro gênero. Cara, é foda até. Esse gênero morreu, tipo, OutRun, pô, como é que é? O Virtual Racer, essas coisas. Não sei mais um dia. A porra, cara, da SEGA não traz a merda do Daytona de volta, cara. Nego pra caralho gosta dessa porra. Não, mas tem. Ô, Belos, eles lançaram uma máquina nova de Daytona, só que era pra arcade só, né? Ah, pra... Mas lançaram o Daytona novo, sim. Não, mas deve ser um público específico pra isso, né, cara? Será, cara? Ó, Daytona. Assim, deve ter coisa só no Japão também, né? É, puxa, sim. Não. A SEGA, ela chegou até a trabalhar isso também na época 3D. Tinha o Hang-On em 3D, agora não lembro onde eu vi isso, mas se não me engano teve sim. Eu cheguei a jogar o fliperama da SEGA era roubado pra caraca, porque todo o fliperama da SEGA é aquela questão de, tipo, tu vai até uma lap, aí ganha mais um pouquinho de tempo. Acho que é uma Cruise SA também, que tinha isso. Aí você ganha um pouquinho mais de tempo, só que... Daytona saiu, não sei, uma notícia do final do ano passado, pela olhada no Daytona 3, então... Pô, oh, bacana, hein? Já tô aqui procurando de acesso que saiu pro Wii U. Deixa eu ver. Não sei, eu acho que é só de fliperama mesmo. Não sei se foi pra console. Ai, que pena, cara. Que pena. Mas... Porra, o de graça falou uma parada séria. Esse estilo de corrida bem mais arcade faleceu, né, cara? Pode é, tipo, botar o Vila falando. Nem cara, exatamente o que os caras não fazem mais, né? Porque, tipo, pô, não precisa sempre ser errado. Vamos colocar aqui o novo Audi no nosso jogo de corrida. Para as pessoas verem como o áudio é foda. Tipo, ah, faz um carro qualquer ali, coloca para correr, coloca na, sei mas lá, é, né, live. Mas é aquilo que eu falei, esse jogo aí é jogo de nicho, entendeu? E hoje em dia eles criaram um nicho tão específico para esse tipo de jogo, que se você aparece com um jogo assim, não atrai ninguém, entendeu? É a questão dos Forzas, né? Que não são ruins, é, mas... É, olha o Forza, por exemplo. O Forza é o jogo mais próximo, né, que tem disso daí. Pô, mas isso aí não é de nicho. O Horizon, né? Não, ou não? Não, tem o Forza, mas tem um Forza que é mais simulador. É, o Horizon é bem mais simulador, assim, o normal é um pouco mais... Mas não é tipo Gran Turismo, né? Um pouquinho mais, tipo... Sim. Mas então, é porque um Gran Turismo da vida, ele já não atrairia mais ninguém hoje, entendeu? Sim. É, acabou de sair um aí, hein? mas você viu como ele é, né? Acabou de sair, não. Não, saiu a sua demo, pelo que eu sei. Ele tava não, saiu o jogo, legal, cara. Não, saiu o então, jogo. Então, você vê como ele é. Ele é cheio desse desse jeito, né? Tipo, cheio de... marcas e você não acelera só, você tem que desacelerar e fazer curva. Vocês estão querendo Mario Kart, ó. Tô sentindo que vocês estão querendo mais Mario Kart. Não, eu não quero Mario Kart, porque eu adoro esses jogos de corrida. Entendeu? Eu quero jogo que passa da segunda marcha, né? Quero só ir pra frente da reta. Puxa o teu aí, cara. Eu acho que tu vai puxar alguma coisa envolvendo anime, mas vamos lá, vamos se preparar não, aqui. Não, cara, pô, coisa envolvendo anime, cara, que merda, hein, que pô, vocês me pegaram foda agora, que eu tava com um jogo na cabeça e já esqueci ele, cara. Pode falar, pô, já esqueceu. Lembrei, voltou agora. Cara, já que tá falando de esquema de carro, um jogo que eu pô, gostava muito na época do PS1, cara, era o Drive, né, cara? Que é uma franquia de... Olha só, falando. Drive. Rest in peace essa aí, mesmo. É, cara, Drive era foda, Drive 1 e Drive 2 eram ótimos jogos, pô, tinha uma história bacana, tinha uma jogabilidade difícil maneira. Difícil demais, sim, pra aqui, ó. Caralho, pô, aquela fase, a primeira fase do Wii, cara, que é dentro, já que você tem que... Faz os testes, né? É, dentro da garagem, cara, era muito... Que a gente não sabia os termos em inglês, né? A gente só ficava girando para o cara... Stay back! Cara, é muito... Nossa, cara, o Drive 2, que a galera ia no modo treino, só ficava de putaria rodando a cidade, né, cara? E, pô, infelizmente foi uma franquia que quando chegou o PlayStation 2, foi uma franquia que assim como eu falei do Tony Hawk, né, cara? Ela foi uma franquia que se matou, né? Ela tentou virar um GTA genérico. E, cara, o Drive 3 foi uma merda. Não, o Drive 3 foi um caso bizarro, assim, porque os caras não estavam conseguindo fazer o jogo certo, assim, estavam tentando competir com o GTA, Sim. Eles chegavam, tipo, mandar, tipo, funcionário e entrar em fórum e falar bem do jogo, sabe? Mas, cara, o projeto foi, tipo, um fracasso geral, mano. Mas a franquia conseguiu até fazer um jogo legal, aquele Driver São Francisco, assim, quer dizer, eu não joguei ele, mas falam muito bem. Eu procurei na Steam e acho que esse jogo até sumiu, cara, não sei, deve estar... Morreu, morreu mesmo, hein? Eu acho que é da Ubisoft atualmente. Era da Infogrames, né? Um negócio assim. É, que depois a Atari só caga com as paradas depois de um tempo. Sim, e cara, era um jogo muito divertido, cara, de você fazer. E, cara, ele, pelo menos do 1 pro 2, ele evolui bem, né? Tipo, no 1 não tinha esquema de tu roubar carro. Aí no segundo já tem. Ele era muito legal nessas coisas, cara. Os cenários dele. Pô, a trilha sonora também, pô, assim. É muito bom. Cara, o 2 ele veio no Brasil, cara. Veio no Rio de Janeiro. É Rio de Janeiro, sim, cara. Sim. Rio de Janeiro tem, eu acho que também é... Havana? Las Vegas? Havana, isso, cara. Havana, cara. Não, pô, eu joguei demais esse jogo, na moral. Tipo, eu lembro que eu... Quando eu vi alguém falando, pô, tem uns carros secretos no jogo, cara. Tipo, no Driver 2 eu acho que tinha um carro secreto no estádio de beisebol de Chicago. Sim. Que era lá no fundo do cenário, onde tu começava. Uhum. E em Las Vegas tinha, tipo, um porão lá que tu conseguiu. Acho que não era um Jeep, era tipo uma caminhonete. Havana não lembro mais, e no Rio de Janeiro tinha um caminhãozão podre lá. Isso é o caminhão de banana, né, cara? É, provavelmente. Caminhão de banana, pra levar essas coisas. Mas, cara, era uma franquia muito foda. Eu lembro que ele tinha uns erros gráficos, aí até o Graça falou, assim, no Drive 2 do estádio. Eu lembro que dava pra você andar com o carro nas cadeiras, né, no estádio. Tipo, ele meio que ele passava por cima das cadeiras, muito bizarro. Era muito bizonho isso. Mas era uma franquia foda que, pô, acho que se daria muito bem nos dias de hoje. Dá pra mexer muito legal com isso, que esse negócio de carro e tal. Só que, porra, cara, chegou o PlayStation 2, tentaram competir com o GTA, que nunca foi a parada da franquia, né, cara? A pegada dos jogos era totalmente outra. E os caras foderam com tudo, né, cara? E, pô, mataram de vez, jogaram aquela pá de terra bonita em cima do drive e acabou, né, cara? E aí, Ubisoft não tá hoje em dia mais focada nesse tipo de jogo, né? Então, fica difícil. É, cara, não vai ter como reviver a franquia. Realmente era parada bacana, que era difícil você achar um jogo de carro com uma história bem feita, como a de Driver, né? Bem feita, mas cara, isso aí que eu lembro na época, né? A galera elogiava pra caramba, porque, tipo, hoje em dia isso é a coisa mais normal do mundo, mas na época não tinha jogos assim, né? Sim. Eu lembro que quando saiu o 2, o pessoal ficou doido, que eram dois CDs, e tinha essa questão de ter uma historinha mais legal, né? Mais bacana e tal, do cara que roubava carros e não sei o quê. Pô, era maneiro. E era uma disputa sadia que tinha com GTA, né? Depois, sim, GTA passou por cima. Essa parada que o Desgraça comentou, eu lembrei, cara. Inclusive, ele se fazia nos comerciais do jogo, falando muitas vezes que, tipo assim, GTA é uma merda, nós somos melhor que GTA, uma parada assim. E eu acho que foi GTA 4, San Andreas, assim, quando o GTA saiu, tipo, saiu batendo recorde, o cacete. Não, é o GTA 3, né? Que, tipo, na GTA época 3, do Play 1, a gente tinha essa... Mas, cara, nem faz sentido essa disputa aqui, tipo, a pegada dos drive é muito... É diferente, cara. O drive era dirigir mesmo o carro. O GTA, cara, ele veio se prender a questão de direção mesmo de carro, mais pra frente, cara. No 4 você consegue pilotar muito melhor. Porque se você... Pô, Sandro, igual pra caralho de Sandro. Mas, mano, pilotar o carro é você pilotar um pedaço de sabão, né? Que o que escorrega, mano, qualquer carro. E se você for pilotar moto, pior ainda, mano. A missão lá do Stop the Damn Train, um dos problemas dessa missão é a moto. Nossa, caralho. A missão do Stop the Damn Train, porra. Caralho. Stop the damn train, CJ! Aí como é que é mesmo que ele fala no final quando perde? Stop the damn train, CJ. Era isso que ele tipo, pô. Tô escroto aqui. Ô, de graça, aproveita tu que já tá comentando qual a tua franquia aqui. Putz, cara, eu acho que dá pra começar com, tipo, a gente, tipo, vai falar de uma franquia, mas a gente vai provavelmente emendar um monte de coisa. Mas algo que simplesmente morreu assim, e provavelmente o Kenyo e o Belo já vamos falar bastante, que seria Fatal Fury, cara. Porra. Puta merda. A gente já falou disso, tem um podcast, sabe? A gente não, a gente fala da história, mas, porra, cara, o Garou já tinha uma história pronta pra começar um novo arco, né? Quem morreu foi a SNK, né, cara? Não, cara, mas a SNK, antes de morrer, preferiu matar o Garou, né, cara? Tipo, mas esse aqui é como, pra fazer um segundo jogo, né? Tanto que a gente comentou lá e tinha os sprites dos personagens já feitos, a ideia. Mas, né, hoje já tem esperança que a SNK pode reviver alguma franquia que os caras vivem soltando, tipo, o concept art dos personagens que... A SNK, ao contrário da Capcom, pelo menos, tipo, mostra que, a gente tem uns personagens aqui ainda, né? Tipo, dá um cameo aquele dele de algum joguinho no celular. É, a SNK tem a questão do universo compartilhado, né, cara? Que eles gostam de usar pra caramba, né? Isso aí que eu tô notando principalmente com essa série aí nova do KOF, cara. Eu, sinceramente, acho aí quem tem esperança de que a franquia volte sozinha, eu acho que não rola mais não, cara. Que eles estão estabelecendo um universo onde todo mundo convive junto, né, cara? Então, acho que daqui pra frente, eu acho que o foco vai ser no KOF mesmo, cara. Apesar de até eu joguei o último Garou. E, cara, o jogo, ele deixa muita abertura pra alguma... Todo zeramento deixa abertura pra alguma coisa, cara. Sim, o final do até do próprio, do principal lá, do Rock, é esquisito, né, cara? O cara é meio que tio dele. Cara, é uma maluquice, assim, sem tamanho, né? O cara não, não é maluquice, cara. O cara é irmão da mãe dele, é tio dele. E, pô, ele diz que a mãe do cara tá vivo. Tá vivo, né? Só que pra ele saber onde ela tá, ele ia ter que ajudar o cara. Tipo, você vê, pô, olha só o moleque indo pro lado negro pra conseguir o que ele quer, né, cara? Yeah. Então, tipo, pô, tem já viu isso, hein? É, ou, né? Não, mas não só ele, ô Belo. Por exemplo, o final do maluco lá, o gato, tipo, ele tá em busca do pai dele e no final ele dá a entender que o pai dele salva o vilão do jogo, né, cara? Tipo, o pai dele golpeia ele pelas costas e só ouve a voz do cara. E esse cara misterioso some com o chefão do jogo. Ou seja, olha só, tinha mais um personagem por trás da parada, entendeu? Então, tipo, aí você nunca vai saber quem era. Tipo, se era um daqueles sprites novos, nada. Então, tipo, deixou muita abertura pra parada. E o gato no próximo não vai ser mais gato, né? Porque vai estar de muletas, né? Então, na cadeira de roda, depois do chute, acabou, né? Nossa. O pai dele agora. Cara, o Garou em si, ele tem muita, tipo assim, eu acho que ele é o jeito, em alguns pontos certo, na maioria dos pontos, pode dizer assim, de você reviver algo antigo, porque ele é algo no futuro, mas ele, tipo, valoriza muito o que aconteceu no passado e de um jeito bom. Tipo, você vai na fase do Terry, ainda é aquela fase do trem clássica lá do Fatal Fury 2, só que, porra, é toda remontada pra aquilo dali. É diferente, é um lugar, só até de uma tradição, tipo, a fase do Terry vai ser no trem, né, só que não é o mesmo lugar, tanto que a cidade é nova, assim. Sim. Seria o remix. Não dá nem pra falar que é um remix, né? Porque é coisa nova. Pô, as músicas, cara, várias músicas. A música lá da Janet, quando tu escuta, ela tem algumas pegadas da música da Blue Mary, mas, porra, tem também uma parte que é só dela ali, da música nova, né? Sim. É muito bacana, cara. Esse jogo é muito bacana. É, um jogo que soube evoluir a franquia, infelizmente, como já era na época que a própria SNK tava dando mais vazão pro KOF. E, tipo, Fatal Fury acho que já tava caindo no esquecimento. Foi o jogo mesmo que. Pô, finalizou a parada, né, cara? Acabou aqui. A SNK tava, tipo, no bico do corvo, né, cara? Porque, das terras, já, né? Sim, porque tava foda, né? Daí, tipo, o nego finalizou lá o arco do KOF. Acho que o Garou é de 99, né? E quando acabou a SNK lá é 2000, daí. O 2000 eles finalizaram o último KOF. Até tem várias coisas que indicam que é o fim da franquia, né? Mas tanto que não acabou que... O KOF é a única, provavelmente a franquia mais popular, continuou os jogos, e fora isso, sei lá, o Metal Slug também é popular e teve continuações. Mas Garou e Fatal Fury, assim, só viveu de, como é que é, aquelas coletâneas e relançamentos de jogos. Não, o negócio que a SNK, que eu falei, tipo, pode reviver, porque eles sempre dão essas de, tipo, o pessoal, os produtores no Twitter mostram, tipo, concept art de personagens, essas coisas, né? E fazem, tipo, pesquisas, assim, pro pessoal de popularidade, de franquia. E o rumor mais recente estão dizendo que querem reviver aquele... Reviver não, fazer uma sequência daquele Neo Geo Arena. Eles querem fazer uma... Tipo, eles querem pegar vários personagens e colocar, mas, pô, se eles querem tanto voltar com o jogo de luta, assim, vai saber, né? É pra que? Maçonhar é de graça. Cara, teve aquele negócio... Nome disso, desgraça. É marketing de relacionamento. Que bonito. Eu lembro até que tinha aumentado um pouco as questões de dizer que o Garou vai voltar, porque você teve o relançamento dele, acho que foi no começo do ano, se eu não me engano, pro PlayStation 4 e pro Xbox One, né, cara? Ele saiu. Isso foi meio cagado, porque é um relançamento que nem tem online, eu acho, né? Tem online? Cara, eu tenho ele aqui no Vita, porra. Caralho, porra. Sei lá, o Samurai Shodown 5 lançou online também e até agora... Não, cara, mas aí, tipo, a galera não joga. Cara. Eu mesmo, assim, eu fui lutar online, eu só tive... A galera não joga. Eu juro pra você, cara, eu só tive duas lutas online e nunca mais. Se eu entrar aqui agora, eu não acho ninguém. Isso, tipo, 7 horas, 7:30 da noite, porra. E eu não acho ninguém pra lutar. Exato. Ah, tem que ver também que às vezes o netcode não é tão bom, né? Mas provavelmente deve ser pouca gente que joga mesmo. Sim. É, quem tenta. Joga vai jogar no PC, né? Que deve estar acostumado, tipo, ah, jogar aqui no Fightcade ou sei lá o que. Já deve ter, tipo, uma comunidade que sabe, tipo, onde encontrar outras pessoas pra jogar, sabe? Olha aí a notícia de janeiro aí que eu joguei. Porra, ó, o quem puxou aqui, eu tava lembrando, né? Uma franquia foda. Como eu falei, vamos fazer um disclaimer aqui da questão da Capcom. A Capcom tem várias franquias de, tipo assim, da época de arcade, que, pô, eram boas pra caralho, a galera quer que volte. Cara, a galera quer que volte praticamente 80% da Capcom. Quer que volte Capitão Comando, quer que volte a Capcom, né? Porque hoje em dia. Eu já vou dar uma importância. Cara, Capitão Comando não, cara. Desculpa aí, mas Capitão Comando. Teve um jogo só e... Deus, Capitão Comando tem que voltar. Pô, não, cara. Deve ser nego de Marvel vs. Capcom. Dizer, sim. Mas, tipo assim, tem essa pancada de jogo. Eu mesmo, se eu puxar aqui, eu podia falar, tipo, Super Ghost and Goblins, que a Capcom toda vai ficar reciclando. Mas não teve nada novo. Cara, tem muita coisa, cara. Tem muita coisa. Mas eu acho que falando dessa questão de luta, que a Capcom poderia voltar, porque não tem porra nenhuma, tipo... Cadillac e Dinossauros tem um problema da questão dos direitos, se eu não me engano. Sim, Alien vs. Predador também. Tem a questão dos direitos, que já não encosta mais nela. Mas, Alien vs. Predador, ele depois do jogo de Mega Drive. Ele foi pra SEGA, né? Ele teve jogos de. Teve acho que uns 3 ou 4 jogos de PC, cara, sobre da franquia. Mas é aquele negócio, ele não é direitos da publisher, né, cara? A galera ali dos filmes mesmo, não sei quem tem o direito dessa porra, que distribui essa merda. Então, realmente não tem como jogar. Quem trabalhou ultimamente, né, tem um bom tempo já, foi no Isolation lá, que foi a SEGA. Mas uma franquia que é tipo assim, na Capcom, não tem problema nenhum de nada com ninguém, é só eles, o problema são eles, é Rival Schools, né, cara? Pura, tá na hora já de mudar essa porra, cara. O pior de tudo é que vira e mexe o filho da puta da Capcom, ele vai lá, eu não sei se é o Ono, ou sei lá quem que é, o Paulo Cu. Bota o pau no cu. Hideaki Itsuno, que é o cara... Ah, sim. Do Rival Schools ali, o produtor da série. Ah, sim. Toda vez solta uma coisinha no Twitter. Ah, não, aqui, ó, pessoal, um desenhinho, alguma coisa. Olha aí, ó, talvez possa aparecer. Tanto que eu acho que a última dessas brincadeiras com o Rival Schools foi, acho que é um dos cenários, o cenário da praia do Street Fighter V, que tem dois personagens do jogo no fundo, né, cara? E, tipo, a galera ficou maluca achando que ia entrar personagem de Rival Schools Street Fighter V. E, cara, e até agora nada, né, cara? Tipo, realmente cago pra franquia. Então, um jogo, assim, ótimo. Eu joguei, eu conheci ele muito depois de velho já. E, cara, achei um jogo muito bom pro jogo 3D, cara. E é uma franquia que merecia um cuidado melhor. E, tipo, cara, cara, não sei se é porque não vendeu tanto. Vocês só quiseram fazer por esporte, sei lá, cara. Mas é um jogo que merecia voltar, nem que seja uma versão. Cara, mas o problema é esse, né? A Capcom mal, tipo, só tem o Street Fighter e o Marvel, que tipo, são as franquias mais populares, né? Daí, o que seria antes disso? Um Darkstalkers, provavelmente. Acho que é isso, cara. Eles nem trazem isso de volta, cara, porque imagina o Rival Schools, cara, porra. Sim, cara. Aí que tá, ó, uma parada bacana que eu lembrei aqui do Rival Schools e lembrei dessa pesquisa na hora, que rolou na época, lá em 2015, saiu os jogos mais populares da galera do Japão de luta, né, porque a galera lá leva jogo de luta a sério, né, e Rival Schools, se não me engano, fica aqui, deixa eu ver, se não me engano não, vou ver agora aqui no top, fica em 13º, e tipo assim, caralho, 13º longe pra caraca, mano, ele tá em 13º, tipo, contra Street Fighter, Tekken, Virtua Fighter, o Jojo, que é. Porra, o pessoal da Japa ama pra caralho o jogo. Entendeu? Ele tá embaixo de. Tipo, Guilty Gear. Ele tá embaixo de Guilty Gear e de Capcom versus SNK, cara. Então, tipo assim, ele não tá em 13º, mas não tá indo um bagulho longe. Ele tá acima de Marvel versus Capcom, em BlazBlue. Ele tá acima de Soul Calibur e Last of Us. Pô, agora que eu tô lembrando, cara, que do Rival Schools teve até a campanha de Twitter que o produtor da série ali, o Itsuno, até disse: ah, se vocês querem, tem que ser coisa da Capcom, porque tô até vendo a notícia que em 2015 deu uma live do Nico Nico, né, que é o YouTube japonês, né? Sim. E daí ele tava, tipo, perguntaram pra ele: pô, o que tu queria fazer dele? Ah, um jogo de luta novo. Daí alguém até mencionou: ah, e Rival Schools. Daí ele falou: ó, eu já tenho uma ideia nova pra uma história nova, assim. Só falta a Capcom na faculdade, né? Que é um Falta a Capcom provar ele. Como a gente sabe, a Capcom, tipo, hoje em dia até que tá. se reestruturando, assim, tá, coisa que a gente pensava que nunca ia sair, tá saindo hoje em dia da Capcom, né? Mas vamos ver, no, talvez no futuro. Olha aí, isso que eu falo, esses filha da puta, não, já tem história pronta, olha, já tem uns personagens. Ah, mas, pô, cara, é o quê, cara? Que ser, cara? Uma coisa é os caras terem um desenhinho na mão, outra coisa é eles convencer a porra da empresa governada pela Yakuza lá. Que... Eu não acho nem isso. Não, o fogo disso aqui, que já está comendo, é até legal falar disso aqui, que a questão da produção, da galera que trabalha com games no, na Japa, é muito diferente da nossa estrutura de trabalho aqui ocidental, né? Tipo, o cara faz um jogo lá. E, enfim, ele pega o jogo, faz a parada. É, se o jogo flopar ou não vender muito, esse maluco vai tipo pro final da fila e pode ficar lá a vida inteira, né? Que é o que acontece com uma pancada aí de gente que fazia jogo bacana e fica lá no final. Que pinta pra galera de vez em quando, quando o material é deles, ou agora com essa questão do Kickstarter, eles tentam puxar, tipo, é a mesma essência do jogo, só que com outros personagens, outros nomes, que, enfim, foi coisa do Mighty No. 9. A questão lá do Igarashi, lá do Bloodstained, né? Essa é outra, né? Essa é outra que pode ter. Essa aí vai voltar, cara. Tô achando bem difícil, pelo jeito que a Konami tá hoje, ela pode até voltar, mas vai demorar ainda um pouco. Entendeu? E o pessoal vai pro final da fila e quando eles saem disso, eles vão embora. Porque lá no Japão, pelo pouquinho que eu vi, eu até vi uma vez o Dodge falando disso, não se tem costume, né, o Maximilian Dodge, não se tem costume lá de você, tipo, mandar a pessoa embora. Eles vêm, os caras estão trabalhando, pô, fulano, não sei o que, fulano fez um jogo que ficou merda. Ah, bota esse cara pra trabalhar lá, tipo assim, uma divisão mais baixa. E aí fudeu, mano, pro cara crescer... É o famoso doiatismo, né? É, pro cara crescer de novo e subir, é difícil. Então acontece, esse maluco aí do Rival Schools, eu nem sei no que ele tá trabalhando hoje, tem noção ou desgraçou quem... Sabe o que ele tá trabalhando hoje? Isso. Devil May Cry 5. Agora que ele não vai fazer essa merda, né? Essa é outra piada que é outra franquia que eu queria falar, que é o Devil May Cry, né, Bugui? Sim. Pô, puxa logo, velho, vambora, joga na mesa aí. Pô, mas vamos lá, aí essa é uma que morreu também, né? É uma exceção, né? Porque morreu, mas não morreu, né? Não, claro não, que não, morreu, cara. Não, morreu, cara. Não, mas aí que tá, calma aí, calma. Não, não, calma, cara. Calma, suas piranhas. Porque, olha só, teve o 4. Teve o 4 lá, que até o 4 tinha o coisa ainda envolvido? Tinha. Então, teve o 4. Depois disso, teve aquela coisa, cara. Eu esqueci o nome dele agora, qual o nome? Ah, tô com preguiça. Do cara do cabeça lá do... Devil May Cry. O Hideaki Itsuno, que é... Isso. Se tu tá pensando no outro que é da Platinum Games, é o Hideki Kamiya daí. Isso, é o Kamiya, o Itsuno... Não, e tem mais um também, que... Pô, agora esqueci agora. O cara não, tá do... foda-se, não. E o Mikami também. O Mikami nem trabalha... Cara, o negócio... Não, o Mikami é design, cara. Não, Mikami é design. Não, mas tava envolvido na caralho. Pera aí, porra. O Hideki Kamiya, ele trabalhou no 1 junto com o... Como é que é? O Mikami, isso. Só que, tipo, depois disso, o Mikami, ele trabalhou um monte de projeto, assim, mas ele não é, tipo, o cara, o grande cabeça daí. Tanto que tudo que o pessoal mais lembra, assim, de Devil May Cry é o 3 e o 4, assim, que sim, é mais coisa do Yutsuno em si, não é coisa do Hideki Kamiya, que ele saiu do 1, assim. Ah, então, aí, ó, bem legal. Saiu no 1 e deixa aquela merda acontecer no 2, nossa, né? Esse aí ninguém lembra até. Mas eu tô, tô com ele no Collection aqui, tô demorando, mas um dia eu vou pegar. Tô querendo comprar o Collection dele, eu acho que já faz uns 5 meses, já que toda hora ele entra em promoção na PSL. Pô, é bem bom, hein? É bem bom. R$3, R$7, tá muito barato. Tá, mas voltando pra Devil May Cry, daí, esse negócio, né? Daí saiu o 4. O 4 é um bom jogo, o problema é que dá pra ver que claramente deu alguma treta no desenvolvimento, que, tipo, além de ser um jogo de 2008, e ele é bonito pra caramba até, pra sim, época, sim, né? Bem feito, bem dubladinho, assim. Não, ele tem uma questão maneira que eu vejo pouca gente comentando, que a dificuldade, quando você aumenta a dificuldade dele, os obstáculos que tem no cenário, eles mudam, cara, não é a mesma coisa. Isso, tipo, você tem que pular nas plataformas, fica de um jeito diferente, então essa parte dele eu acho bem estruturadinha pra caramba. Sim, mas o problema é que a campanha, no padrão, tipo, tu joga com o Nero lá, que é o personagem novo, depois tu vai repetir um monte de coisa com o Dante. E no final tem, eu acho que uma luta que é tipo um boss rush que tu enfrenta os mesmos chefes de novo. Sim, assim. Sim, tipo, na última fase. É claramente o jogo. Deu uma treta no desenvolvimento que não deu pra fazer um jogo completinho, assim. É mais uma repetição. Mas, cara, tipo, a mecânica dele, cara, o Nero, assim, ele não é um personagem, ele não é nem parecido com o Dante, assim, em termos de jogo. Ele é até um pouco mais, eu diria que é até um pouco mais legal de jogar. Cara, eu gosto mais de jogar com o Dante, mas, tipo, o Nero realmente controla com desgraça. Tem um jogo que eu zerei ele e tal. Cara, ele é realmente um jogo legal, é um personagem, tem uma parada, desgraça falou que teve esse problema, pode ter tido esse problema de produção. Mas acho que outra questão também no Devil May Cry 4, que a gente até tem que deixar aqui claro da franquia Devil May Cry, que é uma franquia que tem muito fã pau no cu, cara. Cara, é uma das franquias que tem um fandom mais insuportável que eu já vi. Acredite se quiser, quando lançaram o Devil May Cry 4, tem muita gente, cara, que reclama, ai meu Deus, esse personagem chato, esse pau de Nero, que eu não sei o quê. Cara, você tem muita reclamação em cima do personagem. Cara, o personagem ele não é um personagem ruim. E o Dante, amante latino? Teve gente que não gostou também? Eu acho essas partes do Dante genial, cara. São bacanas. Remete muito a coisa. Sim, cara. E, pô, a jogabilidade do Nero é muito boa, principalmente com aquela, acho que é Devil Hand, sei lá qual o nome daquele negócio. Tem uma parada que tu puxar o inimigo da puta que pariu pra perto de você e atacar ele. O esquema que eu gosto mais do Nero é que ele tem tipo uma espada. Sabe quando tu puxa a motosserra assim pra fazer o. Não, motosserra não, cara. Aquilo ali é de moto, não, desgraça. Não. Tipo, passando acelerando. Ah, sim, mas eu tô falando tipo de exemplo, assim, tipo, puxar o bagulho pra pegar. Como é que é? Tipo, mais poder. Tipo, cara, puxar a cordinha, pô. Tipo, puxar a cordinha da moto. Cara, eu acho aquele um esquema tão genial, cara. Sim, tipo, sim. Tu vai, tipo, puxando assim uma espada que tem isso, cara. E a jogabilidade do jogo é muito bem construída. Sim. De graça, felizão, né? Porque é uma parada muito japa, né? Um negócio muito. Não, muito... tipo, é tão idiota assim, mas, cara, é tão legal, meu. Cara, eu não achei idiota, não. Na verdade, eu acho muito bom, principalmente que a espada faz barulho de moto. E você acelerando a moto, né, cara? E tem o golpe, né? Que ele pula em cima do cara e vai andando com o cara até o final, quando se carrega para outro. Cara, é um jogo muito bom, cara. Ele é bonito graficamente. Ele tem uma história muito boa. Realmente, eu acho que muito do que ferrou ele, cara, eu acho que não foi nessa questão dessa produção. Eu acho que foi mais a aceitação da galera pro jogo, época. Aí, tanto que depois, quando veio o nosso querido Dante Bichoninho aí, o nosso Dante Emozinho, do DMC, é que a galera começou a pedir o Devil May Cry 4 de volta, né, cara? Tem que lançar. Olha só, né? Isso aí é a questão do Arcade Edition, né? Exato, cara, é a mesma coisa. Cara, e aparentemente, eu posso estar falando merda aqui, se eu estiver falando, mas aparentemente parece que a última versão do Devil May Cry 4 que saiu, que é a Ultimate Edition, sei lá. É Special Edition. Cara, vendeu bem, cara, a galera realmente... Não, é isso tudo. Que é o negócio. Em 2015 saiu essa Special Edition do Devil May Cry 4, que daí implementa, tipo, além de repetir o jogo de novo, que os caras não fizeram muita coisa, mas implementa o Virgil, do irmão do Dante, e a Lady Atrish, que meio que... Pega o mesmo papel de Nero e Dante, assim, da campanha, sabe? Não é, tipo, um jogo todo reestruturado com uma campanha, né? Tipo, ele usa cenário igual, chefes iguais, assim. Mas, cara, é tão legal jogar com a Lady, a Trish, com o Verde é mais roubado ainda do que ele era no texto. Sim, cara, que personagem roubado, essa foda. Não, cara, realmente, a Trish e a coisa, elas não têm uma história própria, não, desgraça, porque elas fazem parte da história. Não, elas fazem, tipo, tem uma história só, que tu vai jogar o jogo, daí o jogo é as mesmas, tipo, o mesmo cenário, assim. É normal, cara, isso aí é normal de boa. Mas, cara, realmente é um jogo bom, e pra quem não lembra, cara, o final do jogo, ele deixa o final especial, no caso, ele deixa, né, uma abertura pra um próximo jogo, né, cara, que meio que dá a entender que teria uma continuação, aí depois disso morreu de vez, aí como a gente já sabe, veio o DMC também não foi muito bem recebido, e atualmente você tem esse jogo de empurra, porque a galera sabe que o Dante é um personagem muito popular, tipo, bota ele no Marvel vs. Capcom, bota ele em um monte de jogo aí, tanto que tem a piada da internet, né, Fiat, Dante, Devil May Cry, sei lá, mas realmente pegar o jogo pra fazer, ninguém quer, cara. A própria Capcom não quer assumir esse risco. Então, tipo, é meio foda o que aconteceu com a franquia. Pra mim, ela morreu, praticamente. É foda porque tá muito na cabeça ali dos caras que trabalhavam diretamente com aquela outra franquia também que quando o criador, a galera que trabalhava sai, é uma diferença enorme. Ô Felipe, fala aí, tu falou que queria dar um disclaimer, cara, comenta aí. Ah não, eu só ia falar que quando o Keanu falou que os fãs do Devil May Cry são os fãs mais chatos que tem, A locadora TV não se responsabiliza pelos comentários. Não, não, não. Isso é bom, esse é um. Cara, pra vocês terem ideia. O podcast é toda hora colocando ele como se fosse vírgula sonora. Cara, pra vocês terem ideia, o Devil May Cry, ele foi o segundo. Foi o segundo jogo de PlayStation 3 que eu comprei, que na época ainda não tinha dinheiro pra comprar muito jogo de PS3, que o jogo de PS3 era 4. Cara, eu gastei, eu acho que meu segundo ou terceiro salário do estágio comprando esse jogo, comprei 200. Caralho. Sério, eu comprei 200 pilas, cara. Caralho, tu fala isso, eu lembro que no PC, cara, eu vendi esse jogo por R$40 o disco original, velho. Caralho, eu tenho um disco original dele aqui até hoje, cara. É, e eu porra, tenho 4 também. É, e porra, cara, tipo, joguei, pô, cara, que jogo bonito. Aí, cara, quando eu fui pra pesquisar sobre ele na internet, cara, é avalanche de merda de gente falando, esse personagem é muito ruim. Só que eu falei, pô, personagem legal, pô, o cara tem a questão da namorada, ele tem realmente um motivo pra participar daquela parada toda e tal, a interação dele com o Dante é muito maneiro. E não, a galera fica, a parte boa é só quando o Dante aparece, não sei como, caralho. Não. Pô, é isso que é foda, né? Tipo, o nego era muito chita do Dante, sim, tipo, o cara fodão, não sei o que. E, tipo, o arco de história do Nero é, tipo, um bagulho bem mais interessante, não é? Tipo, só quando tem exagero, né? Tipo, que ele joga a espada contra o Dante, assim, crava numa estátua lá. Sim, cara. E isso é um ponto bacana também do jogo, pra gente também parar de falar de Devil May Cry, que já virou podcast de Devil May Cry, mas a história do 4 até merece um podcast, né? Mas a história do 4, cara, é bem, bem bacana, assim, porque o Devil May Cry sempre teve muita coisa de cunho, assim, religioso, né? Nunca fala de religião diretamente, mas sempre aparece lá um monte de coisa, que é mais aquela questão mais japonesa. Do inferno, né? É mais pegar inspiração, né? Tipo, pegou, tipo, inspiração do inferno de Dante lá, que é bastante coisa do cristianismo e essas porra. Mas não é, tipo, ó, o bagulho religioso, né? É só uma inspiração, assim, né? Sim. Não, mas nesse 4 tem a questão, tipo, de uma seita ali no começo, né? Que se comenta. Não, cara, nossa, a história desse jogo é uma zoeira do caralho também. A seita do Vaticano, né, cara? Que tem isso, até um papa da parada, né? Não, mas, pô, a história desse jogo é sacanagem, cara. Tudo acontece porque é basicamente uma zoeira, né? E a mina lá entrega, a Trish entrega um artefato sagrado e os negros ficam pirados naquilo. Né? Não, é tipo uma pegadinha do YouTube, né, então, né? É, a espada do Virgil, né, cara? Sim. Ah, sim, é o Yamato, né? Putz. É isso, cara, a espada. Caramba. Aí tem o culto ao Sparda, né, que é o pai do Dante, só que, tipo, na verdade é todo fachada lá pro Coroa dominar o mundo, é mó doideira, cara, a história. Pô, mas cara, é bem também, bem Capcom, né? Capcom tem vários jogos que tem esse plotzinho meio lembra God Hand também, cara. A gente nem pode falar que é franquia morta porque só teve um jogo, né? Qualquer franquia da Clover Studios, né, cara? Que porra, realmente. Viu te fudiu. Sim, viu te fudiu. Mas na real, um jogo só não é meio uma franquia, né? Mas o vídeo fudiu, pode, porque são dois, né? São dois, não, cara? São cinco jogos. Esse pode ter pra caralho. Escuta, eu não joguei, mas vocês querem falar de Half-Life, não? Ah, não, foda-se Half-Life. Caramba, eu acho que não vai ser nada de novo, cara. Felipe tá boladinho porque a internet clama. Eu aguento mais Half-Life. Pera aí, só falar, tipo, o negócio de Half-Life que nego pede é que no o final do episódio 2 acontece um bagulho que, tipo, agora a gente vai fazer algo que preste aqui pra, tipo, vencer lá a treta dos tem os aliens e o Covenant, essas porra. Daí um cara, tipo, do nada, parece os aliens lá e matam os personagens. Nossa. Daí fica aquele cliffhanger, né? Tipo, putz, o que vai acontecer no episódio 3? Nada. Nunca saiu o episódio 3, né? E esse que é o negócio, cara, tipo, acho que a Valve basicamente desistiu, né? Eles querem só investir em jogo multiplayer, essas porra. A Valve não gosta do número 3, cara. Isso é uma verdade. Só vai só quando só falecer. Só quando delas, né? Os 3 bilhões, os 3 bilhões. Cara, né? Cara, aí eu acho que com o Half-Life, eu sinceramente acho que essa galera de Visca só o Half-Life de vez pra eles não viverem porque a galera do Duke Nukem viveu, né, cara? O Duke Nukem é outra coisa, porque o Duke Nukem já existia o jogo, já, tipo, desde 2000 e pouco existia, ia sair, daí cancelaram, vamos reerguer, cancelaram. Até que a empresa lá do Borderlands resolveu meter a mão e cagou tudo, né? Cagou demais. Acabou, cara. Cagou demais. Cara, o jogo é simplesmente altamente odiado até hoje, cara. O Duke Nukem Forever, né, cara? Porra. o Duke Nukem no Forever. E acha baratinho também pra comprar na internet. Hoje em dia, até o Play-A já tá praticamente só pedindo frete, cara. Sim, não, tu acha, inclusive, acha barato a edição de colecionador, que eu acho que vem com a estátua lá do Duke Nukem, né? Duke Nukem era uma franquia bacana, que nego quando morre agora fala, não, era muito anos 90, mas se for entrega assim nas boas mãos, com certeza consegue voltar aí com força total e vai vender a rodo, se tipo uma Bethesda pega. O problema é que tá nessa bosta de empresa chamada Gearbox, né? Sim. Olha aí. Mas é bem o motivo, cara. Pô, imagina aí, eu, tipo assim, sei que a Bethesda, né? A Bethesda tem vários erros, mas, pô, olha o que ela fez com o Wolfenstein, olha o que ela fez com o Doom, né? O último Wolfenstein não é lá essas coisas pelo que estão dizendo. Sério, velho? Eu ouvi falar bem, cara? Não, de crítica tudo bem, né? Mas, nego, estão dizendo que tipo, o jogo não é tão grande assim, ele é muito parecido com o primeiro. Bem, eu devo jogar ele até o final do ano, dou meu review aí pra vocês, review. Você jogou o primeiro? Se você não jogou o primeiro, tipo, porra, tô capaz até de gostar mais, né? Eu não joguei o primeiro não, cara, isso aí que eu tô curioso. Merecia um. Vamos fazer um rapidinho então. Vamos lá. Começa então o podcast. Rapidinho, eu sempre falo rapidinho, vai durar um ano. Tá bom, até pra ver. Vou listar aqui. Uma ou duas só. O Alex Kidd. Pegando o caderninho dele, voltou uma coisa. Ah, foda-se, Alex Kidd. Não. Cara, foda-se ou não, não importa. É a franquia que tá morta. Não, foda-se. Como é que isso aí é uma pergunta. Não, eu já ouvi isso em outros lugares, nego falando disso também. Mas escuta só, cara. Como é que a gente vai trazer uma franquia do moleque que andava de, porra, uma bicicleta, helicóptero? Não, tinha chefes que era, tipo, pedra, papel e tesoura. Ele usa um bullet muito escroto, cara. Peraí, pensa nisso, cara. Se trouxeram o Bubsy de volta, por que não o Alex Kidd, cara? Caralho, o Alex Kidd falhou, entendeu? O Bubsy, puta, é um lixo, mas o Alex Kidd falhou, entendeu? Era pra ser o mascote da SEGA, cara. A gente já falou isso no podcast lá, que a gente botou até a foto dele no canto lá, trabalhando pro Sonic. Lá. Ele abandonado, né, cara? Pô, agora que eu lembrei, cara, um que vale mencionar aqui, que eu já até falei do Metal Slug, mas, porra, esses jogos em geral até Contra, cara, porra. Sim, é verdade, isso aí faleceu. O último Contra foi o Contra do mesmo pessoal do Guilty Gear, né, Arc System, e porra, por que não fazem mais, né, cara? Não é tipo um mega mistério pra fazer um jogo. Tá aí o Cuphead, porra, que demorou 20 mil anos só por causa da animação, né, mas, pô, fazer um joguinho ali de tirinho legal, com umas mecânicas difíceis pra caralho, assim, não deve ser. Sim. Sai um jogo indie todo ano, quer dizer, todo mês com essa porra dessa imagem, deve ser fácil fazer, então... Fala aí, Cat, mais um pouquinho da tua listinha. Continuando... Aqui, assim, eu não sei se na verdade se isso vale ou não, é Final Fantasy Tactics, faz tempo que não saiu. Tá, um bom jogo. Qualquer não, pera, volta qual foi. Ah, tá, o Final Fantasy Tactics. Isso é bacana. Ok, já ficou bolado. Não, o que saiu essa merda? Não, cara, eu entendi ele falar Final Fantasy Tactics. Porra, aí, seria maneiro, hein? Como assim, né, cara? Porra, é assim. Esse é um jogo que eu joguei em uma época que eu não era muito ligado nesse tipo de jogo, mas como Fire Emblem me fisgou bem aí nessa estratégia de turno, e eu gostaria de um jogo desse, acho que seria bacana. E joga o antigo. Cara, eu não tenho vontade de jogar jogos antigos. Calma que você vai comprar quando relançar essa porra pro Switch, se preocupa não. Porra, isso aí é maneiro pra caralho. Pô, esse jogo tem uma trilha sonora foda pra caralho. Isso então, é muito bom, cara. Cara, a grande questão... Acho que... Fala, gente. Termina. É uma franquia que eu gostaria... Se saísse um novo assim, eu ia me interessar, basicamente. Um novo bom, cara, né? Cara, eu acho que a grande questão é que a Square Enix não vai voltar mais nessa franquia, principalmente que ela quer agora só subverter sua franquia principal de garotos coreanos, né? Aparentemente você tá vendo que tá saindo, não, mas tá saindo tudo só com a sua coisa, pô. Difícil sair. Que teve aquela campanha do Kickstarter do Unsung Story, né, que deu até uma merda gigante, que eles, tipo, tinha envolvido até o cara lá que tava por trás do Final Fantasy Tactics. Daí o cara saiu, deu uma merda, porque chamaram uma empresa escrota. E esse ano deu um update, chamaram uma empresa nova pra fazer o jogo e, tipo, parece que agora o nego tá dedicado mesmo a chamar. Tipo, até mudaram o pessoal todo o pessoal de equipe, assim, e parece que agora vai sair algo bom, não se sabe, né? Mas, ô, Bacca, qual é o nome do jogo de graça só pra... Unsung Story. Unsung Story. Vai sair pro Switch? Unsung Story. Mas vai sair por quê? Pro Switch. Switch, veio, caralho. Caraca. Não sei, bicho. Pô, tá no Kickstarter ainda, caralho. Calma aí, pô. Ah, sabe, é verdade. Sabe nem pra onde vai sair ainda. Não, antes... porque eu tinha visto algo parecido disso, é por isso que eu perguntei, porque tava, o cara deixou lá frisado que era Switch, eu não lembrava o nome do jogo. Putz, cara, porra, pera aí, cala a boca que eu lembrei de uma. Soul Calibur, cara. Porra. Cara, Soul Calibur morreu? Pô, ninguém me avisou? Pô, assim? Porra, nem me chamaram, né, na verdade. Pô, nem me chamaram pro enterro. É. Porra, Soul Calibur, cara, tipo, eu só joguei dois jogos da série, desculpa aí, mas, cara, saiu tipo 4 ou 5... E, tipo, o 4, que tem o famoso que tem o Yoda e o Darth Vader, né? Cara, depois saiu o... Isso foi tão errado. É, né? Cara, o 5 teve, tipo, uma... Eu acho que teve umas mudanças de sistema muito estúpidas, assim, pra, tipo, jogo de lutinha. E nego cagou. Daí, simplesmente, a Namco decidiu não fazer porra nenhuma. E agora... Agora com o Tekken aí, vai saber, né, bicho? Porra. Sim, é um bom jogo. Porra, Soul Calibur 2. Não, porra, Soul Calibur 2 é um dos melhores jogos de luta, cara. Porra. Inclusive, o 2 GameCube tem o Link lá. É, sim, eu ia perguntar isso agora, porque tem muito Link que entra, né? Pô, tem o que tem o Spawn, cara. Que é o que é o mesmo, né? Que é o Soul Calibur 2 que no. No Xbox tem o Spawn, no PlayStation tem o Heihachi do Tekken e no GameCube tem o Link aqui. Pô, hoje seria o Kratos. Quer dizer, até teve um Soul Calibur do PSP com o Kratos, cara. Sim, já era a marca da franquia, né, cara? Pegar um personagem de fora e jogar ele. Até que o próprio Mortal Kombat faz de vez em quando agora. O Injustice é o rei disso agora, né? O Kameo Championship, cara, que bota. Pô, vai ter Hellboy. Até eu que não gosto de Injustice, cara. Eu tô pensando em comprar esse 2 porque vai ter Hellboy. Só pra jogar com o Hellboy, puta que eu. Pô, tem o Hellboy, tá muito quadrinho, vocês viram? Tá muito foda, cara. Eu achei bacana. Que bom que era o Hellboy, cara, porque como até o desgraça, ele falou, pô, tinha um puxado pra chamar um Spawn, cara. Eu falei, não, cara. Não, dá um tempo, né? Eu acho que o Spawn pode descansar em país, isso aí pode morrer. Tá aí, ó, uma franquia pra morrer, cara. Spawn. Pô, podia chamar o Steel, cara, o Homem de Aço, esse aí. Caralho, não, vamos fazer essa porra então. Não, mas o Steel tem que aparecer no jogo, porra. Ele é da DC mesmo, porra. É verdade, ele pode... Não, mas tem que ser o Shaquille O'Neal, cara. Não. O Shaquille O'Neal vai voltar com o Shaquille O'Neal. Isso é uma coisa que tinha que morrer, cara. Eles estão tentando... Não sei porque eles estão tentando trazer essa merda de volta. É que nem Bubsy, né? Bubsy tinha que acabar e estão tentando. Tá, mas vamos só pra dizer assim. Tipo, já acabou as ideias aí de o que vocês acham que tinha que ressuscitar. Então vamos... Tá, pera aí, deixa eu terminar essa porra então. Só pra deixar claro aqui rapidamente, pra cá, com a porra do Onimusha, que eu acho que tinha que voltar. Porque Sim, cara. Puta jogo, terceiro jogo, tem Jean Reno, você quer deixar alguma coisa boa, chame Jean Reno. E, porra, cara, eu acho que mais uma aqui também que merecia é o Power Stone, cara. Tem até a coletânea aqui no PS Vita, aqui, um jogo sensacional, ele até que depois criou uma geração aí de jogos desse tipo, bom, isso mesmo no PlayStation 2 é totalmente cuspido e escarrado do Power Stone, o formato de jogo. E, cara, eu acho que é um tipo de jogo que tá precisando voltar e realmente, tipo, a Capcom cagou pra isso. Agora ele... E ele é todo Capcom, né? Só pra citar aqui a pilha, é todo Capcom. Inclusive, teve animação que passou aí no Globo, não vou falar anos 90, né? Mas nos anos 2000. Foi 2000, cara. Pô, acabou na sexta-feira, tipo novela, cara. E passou o desenho todo, né? Fiquei mais surpreso. Não. Eles editaram um episódio, cara. Eles juntaram dois episódios em um só pra acabar, eles só exibiram uma vez só. Sei lá, deu alguma treta e eles não exibiram até o final, não. Caralho. E a Capcom... Exibiram até o final, mas não repetiram. A última coisa que teve de Power Stone, inclusive eu tenho, que é o Collection de PSP. Que tem a última coisa que teve de Power Stone foi no Marvel vs. Capcom Infinity. O quê? Ah, nossa senhora, não, meu Deus. Felipe, vamos fazer. Felipe, puxa sua lista aí, Felipe. Fala aí, Felipe, o que, é que você tem aí pra fazer? Desculpa, que merece morrer? Não, merece voltar. Você deve ter alguma coisa pra falar antes de partir pra essa. Pô, pior que não. Eu só tinha pensado no SSX e no Burnout mesmo. O Lula merece voltar, né, Felipe? Nunca, jamais. Pô, alguém que merece voltar, eu deixo aqui claro, pô, alguém que merece voltar. Jorge Lucas, saudade de você, mano. Ah, que isso, pô, caralho. Caralho. Daqui a pouco vamos puxar o Hitler também, né? É. Olha aí, pô. Aí não. Beleza, então bora. Aí, ó, já que falou de Hitler, já deu a deixa, velho. Vambora agora com o Hitler. Tem que voltar, né? Pô, medalha de mais medalha de honra aí que dá, não vai ficar sabendo. Porque. Caralho, que ideia. A deixa errada, né? Medalha de honra não vai voltar, sabe por quê? Porque a EA matou a porra do estúdio que fazia o Uma franquia que deve morrer urgente é o Assassin's Creed. Não aguento mais. Pô, assim. Mas ele volta, você, ele morre e volta. Ele volta. Eu concordo. Ah, pô, aí, ó. Matar Assassin's Creed e lança um Prince of Persia, cara. Pô, finalmente muito isso melhor, aí. Muito melhor. Muito melhor. Franquia que morreu, caralho. Inclusive. Manda o seu Assassin's... currículo lá pra EA, ô desgraça. É, Assassin's Creed é, é um filho perdido do Prince of Persia, né? Porque, na verdade, era a ideia do cara que queria fazer o Prince of Persia com questão de ter mais personagem, de imitar uma guerra de verdade e tal, e acabou bem, saindo... Você tá viajando, cara. Tô? Foi acho não, que... Não, tipo, o Prince of Persia é, tipo, o cara lá é... Não é exatamente o funcionário, tipo, só quis fazer uma versão nova do joguinho dele lá dos anos 90 e deu, né? Não é algo tão... Não, mas é o que aconteceu. Ele fez o... Você pode perceber que do 1 pro 2 e o 3 são tons diferentes. O 3 você sente que já tem mais essa parada na guerra, tem corrida de miga, tem um cacete. E o cara lá que eu não lembro o nome, que é o cara que fez isso aí, eu acho que eu não tô falando merda não, dessa vez não. O cara lá que fez o jogo, que eu não vou lembrar o nome, algum francês, que tava fazendo o jogo e ele sentiu falta, tipo assim, pô, queria que tivesse mais, vamos supor, mais bonecos aqui nessa batalha e tal. Ah, uai, não tem envolvimento nenhum no Assassin's Creed, cara. É, então eu viajei, então eu tô falando merda. Ô, cara, burro! Depois eu vou contar essa porra. Mas, pô, eu lembrava dessa história na minha cabeça e era tão bonita. E não, olha só, o primeiro jogo do cara foi aquele, o Karateka, e o último jogo é do cara foi o Karateka, cara, de 2012. Olha só que coisa, que irônico. Pô, tem um Karateka do M2, só tô achando aqui agora. É o Karateka 360, no... cara. Não, tem no PS3 também, eu tenho esse jogo, que é o que você vai andando de frente nas fases, não é? Sim, tem, sim. Deve ser. Cara, eu tenho esse jogo no PS3 e quero deixar uma coisa clara. Essa porra desse jogo, ele consegue bugar o videogame. Tipo, eu não testei ele no PlayStation 3 de agora, mas o meu antigo, ele travava no videogame. Depois de, sei lá, de duas horas de jogo, ele dava uns altos. Tão bom que era. Não, o jogo não era ruim não, cara, mas ele dava essas merdas assim do nada. Você tá jogando, dava um bug e, porra, você tinha que desligar o videogame, ligar de novo, era merda, cara, era merda isso. Ó, pra gente pular pro outro que vai matar, só comentar mais uma questão aí desse Assassin's Creed agora, uma coisa correta. O Assassin's Creed, Felipe, é Assassino Kleber, né, como a gente gosta de chamar, ele deu uma melhorada agora porque ele tá com uma pausa maior de produção. Parece que esse ainda, pelo que eu vi de reviews ou não joguei, parece que ele ainda tem alguns probleminhas, mas parece que ele acertou bastante coisa, que o que tava faltando pra deixar o jogo mais redondo era isso, era tipo ter 2 anos fazendo game acima, você conseguia fazer algo satisfatório. Cara, eu acho que tá essa uma... jogo, eles voltarem ao enredo original do Desmond, mas... Caraca, eles não terminaram aqui? Sim! Eles não terminaram aqui, mano? Tu gosta do primeiro, Felipe? Isso é uma reward. Deixa eu tirar um bloco aqui. Eu tô ligado nisso daí. Cara, não, mas eu me ligo muito a isso, entendeu? Essa história aqui, tipo, é de volta ao passado e tal, tipo... E não tem mais. Fala, Cat, eu senti que tu falou um assim. Mas não acabou isso aí no 3, cara? Eu não sei, eu acho que acabou, acho que o Desmond morre. Ué, ele morre numa partida de MMA. Ele morre numa partida de MMA no Rio de Janeiro, lá depois de comprar um vermelho no camelô. É que sim, mas na real, eu entendi o Felipe, porque assim, na real eles mataram porque ninguém gostava, mas eu queria saber uma história do Assassin's Creed, tipo, no sendo o assassino e, tipo, terminando a história dos Templários contra o e ele sendo assassinado no final. Cash, na verdade a ideia, eu acho eu joguei que... Isso mesmo. Eu acho que a ideia do último Assassin's Creed da última geração era numa pegada dessa aí, mas eu acho que não deu certo. Aquele Brother cara, pra dizer a verdade, eu acho que isso tudo tá errado, cara. Só, o fato de ter essa parte moderna no jogo é um erro, cara. Só deixa no passado. Sim, sim. Isso aí é bom, né? Deixar que nem podcast Assassin's Creed nem nada. Ubisoft, acabou essa porra de maquininha lá. Isso é o maior problema, cara, do Assassin's Creed. De ter que voltar pro futuro e ter historinha e não sei o quê. Eu sei que mas tem uma galera que... Eu acho que não tem mais isso, tem? Isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que... Não, morreu, eu acho que... Só tem último filme. Não sei. Pra mim nunca deveria ter tido isso, que é o meu ponto. É porque eu entendo na época que é algo mais narrativo, mas fora se Assassin's Creed, fala aí quem queria que morresse. Cara, a franquia que eu queria que morresse, porra, essa aí me pegou de surpresa, mas eu vou falar e foda-se, cara, eu quero, sinceramente, cara, não precisa morrer. Não, porra, você tá maluco? Você quer comprar a briga comigo aqui agora, porra? Tá maluco nessa porra? Não, cara, mas vou falar a verdade. Galera, vamos dar um... Foi, Square Enix, vamos dar um sossego aí nesses Final Fantasy aí, né, cara? Não sou o Pinha, valeu. Tipo, não precisa matar, pra sério. Mas, pô, deixa eu dar uma morridinha ali, pô. Deixa dar um sossego leão no Final Fantasy, né? Tudo forçado, né? Caralho, bicho, tipo, ele lançou a porra do Final Fantasy XV, agora tá saindo tudo de Final Fantasy XV, tudo que você possa imaginar. Pô, chega dessa merda, cara, para um pouco com essa porra, calma, caralho, não, aí que eu lançou um monte de coisa, é jogo de pesca, é jogo de dominó, é carteado, não, para com essa porra, para, não, chega dessa merda. E tu, Cat? Tu falou já não, né? E tu, Cat? Quem tu gostou não de matar? Falei, cara. Sei lá, Gran Turismo, Mario. Cara. Gran Turismo? Que isso, cara? Que? Cara, como não. Assim? Não, velho. Onde jogo de pessoa que odeia Gran Turismo? Não, cara, se eu quisesse... Não, cara. Se eu quisesse dirigir um carro, dirigir um carro, cara. Não jogar... Ah, se eu quisesse... Não. Vamos aí, seu rico. A parada é não é dirigir um carro. A parada é ter que tirar carteira pra isso, né, cara? Pô, no jogo de videogame é sacanagem, né? É bacana, eu gosto dessa parte. Né? Ah, já falei dele naquele jogo, jogos que nós atiramos e todo mundo gosta e, cara, não dá, Gran Turismo não me desce, cara. Ai, caralho, e tu, desgraçado? Opa, aí, se a gente não tem uma pista de corrida no quintal pra poder correr? Então, aí que tá, Felipe. Tu vai pegar a porra do Gran Turismo, tu vai dirigir certinho, um carro, outro com a marcha, né? Velocidade. Não, dá uma corrida pra ser necessário, cara. Missão do Gran Turismo. Você fala isso, é o jeito que você tem Fórmula que... 1. O jogo de corrida de Fórmula 1 é mil vezes melhor que o Gran Turismo, cara. Caralho. O Cat tá falando do jogo, tipo assim, o cara vem e faz uma porra de um trabalho que imita um carro de verdade e o cara consegue isso com sucesso. Ele fala mal disso. Mas é que tá, velho, eu não quero esse videogame, cara. O videogame não é pra isso, cara. Porra. Eu entendo. Ô, Cat, agora tu pega isso, tu lembra quando eu falava da mesma coisa quando o neguinho quer botar sistema de movimento em videogame. Que é a mesma coisa que você tá falando, é exatamente o que eu reclamo disso. Tanto que o Kinect vai morrer aí, ó, graças a Deus. Já morreu. Esse não, aí não, foi bom citar nesse podcast. Não. Mas a Microsoft anunciou, acho que semana passada, que parou a produção, cara. Eles não vão mais produzir Kinect. Acabou. Quem pegou, né, a ideia do futuro, né, que tava ajudando a gente pra caramba, cachorro cego a enxergar, aquela coisa toda. Que acontece que o futuro já passou, né? O futuro foi 5 anos atrás. Exato, cara. Caralho. Ô, desgraça, fala aí, qual que você queria que morresse? Cara, boa pergunta, não sei. Porque, tipo, esse negócio eu pensei assim, pô, eu ia falar Assassin's Creed, né? Daí, tipo, falou. Eu acho que todo mundo, quando fala isso, foi pensar em Assassin's Creed. Daí, tipo, fora isso, eu acho que, sei lá, Call of Duty, pra mim. Não, falar dessas franquias anuais, tipo, Call of Duty e Battlefield não me incomoda, assim, não jogo, mas tipo, eu jogo multiplayer e pra mim tá de boa. Uhum. Não tem nada exatamente que eu posso dizer, nossa. Mata FIFA. Não, eu vou dizer, na verdade eu vou dizer, olha só. Esse tava na minha lista também, né? Pô, futebolzinho, cara. Vai quebrar o futebolzinho da galera, cara. O futebol é um. Eu gosto, mas é que eu prefiro o PES, entendeu? É você que financia a Konami, seu filho da puta. Caralho, então putz, não é. Não, pera aí, boa, cara. Uma franquia que tinha que morrer, Metal Gear, cara. Foda-se, cara. Não, deixa cara, morrer, cara. Tá de boa. Metal Gear já morreu. Você é o charutão lá, a chave já era. Cara, Metal Gear já morreu, cara. O que a gente tá vendo aí é só o zumbi de outra dimensão dela aí andando. Só isso. Caralho. Cara, pra encerrar, isso é uma pergunta difícil, cara. O que você queria, tipo assim, você odeia, toda vez que você olha, você, porra, essa merda poderia putz, acabar, tipo... Agora eu vi, teoricamente tá virando franquia, Life is Strange, cara, vai ter um segundo jogo e já tentando um agora, então... Não, porra, esse é o segundo, pô, o que tá sendo agora é o segundo, cara. Não, esse aí é prequel, daí, tipo, vai ter o 2, tipo, Life is Strange 2, deixa... Não, boa, os Walking Dead da Telltale, pode isso. Morrer, cara, tá um lixo... Isso aí, de graça, então eu faço conjunto, já que você falou duas... Eu morrer, né? Não, calma aí. Cara, até eu tenho basicamente as coisas de visual novel que sai no Japão, que é tipo, ah, as historinhas lá, feito, é tipo um mangá, né, só que feito na tela lá, tipo, de boa pra tu ler o texto. Cara, os jogos da Telltale são tipo os visual novels ocidentais, cara, né, tipo, ao invés de ser algo mais padrão, tipo, é o... Tipo, só uma historinha, um seriadinho. Eu acho que ela precisa, na verdade, nem morrer, né? Mas precisa se reinventar pra ontem, cara. Concordo com você, cara. Porra, tá foda. E pega, tipo, assim... Não. Pera aí. O Walking Dead em si tem que morrer, cara. Que, tipo, chega dessa franquia, cara. Eu tô achando que o Walking Dead, eu nunca imaginei isso, mas eu tô achando que o Walking Dead vai chegar naquele final lá que o Kikman... Não, cara, é realmente o Walking Dead. Os alienígenas no final. Nossa, cara. Velho, é realmente o Walking Dead, a franquia devia ter morrido, mas tá andando ainda, cara, é incrível, velho. A Panini tá trazendo pro Brasil, as revistinhas traduzidas por mais de 30 contos aí, parabéns. Olha, desgraça, você vai ficar feliz em saber que, pô, o último episódio que passou lá nos Estados Unidos teve a audiência mais baixa da série até agora, cara, e tá caindo, cara, tipo, galera... Aleluia, parei no terceiro episódio, não entendi mais aquela merda. Não sei lá, eu assisti um episódio aleatório da primeira temporada. Não, a primeira temporada é bacana. Pegando pela... Eu não vi a série, eu vi a primeira temporada só e, tipo, não dei muita bola, que não achei lá essas coisas. O GB eu li até, tipo, capítulo 80, assim. Leu bastante. Mas, tipo, os jogos... Cara, o primeiro jogo, é, tipo, ele é excelente. Tem, tipo, é o primeiro jogo é o concurso, cara. É o concurso, né? É o jogo que realmente ele merece. O nego reclamou muito na época, tinha muito jogo bom. Mas, porra, independente de tudo... Não, esse é o negócio, tipo... Aquilo que é uma coisa bem escrita, tipo, hoje em dia eles só querem colocar, ó, tem essa decisão pesada aqui pra tu fazer, tipo, é uma decisão que tem peso, mas, tipo, ela é meio ridícula, cara, tipo, não tem um contexto, não tem alguém que saiba fazer um roteirinho, um bagulho legal, cara. A primeira temporada tinha isso, mas depois começou aquela torrente de merda, cara, que meu Deus, velho, não, na boa. A segunda temporada tem uns negócios até que dá pra aceitar, mas a terceira... Nossa, os caras jogaram o roteirista pela janela, cara. Não tem, cara. É uma cagada gigante, velho. Cara, desgraça, isso aí infelizmente é um problema que até o Deio tá sofrendo. Acho que o Belo até já salientou, tá sofrendo em todos os jogos, cara. Tipo, realmente... Cara, até o dos Guardiões da Galáxia eu senti ali que depois problema, você vai correndo um pouco a história, mas... O primeiro é muito bom, né? Mas depois tu vê que cai muito, cara. O do Rocket eu gostei de algumas coisas, mas tu vê que cai bastante, né? O rendimento, assim. Só pra dizer, tipo... É que nem eu falei que são as visual novels ocidentais. O maior problema é que não tem, tipo, concorrência pra isso. O máximo que teve foi, tipo, Life is Strange, que é um jogo mais diferenciado, assim, que de capítulos. Daí, tipo... O resto vai tudo pra Telltale, cara. Não tem nenhum estúdio que tenta um bagulho novo, assim, tipo, de contar história, de colocar mais jogabilidade, mais... Fazer um adventure em si, né, que esses jogos são muito lineares, cara. Por mais que tenha uma escolha de diálogo, tu não tem muito o que fazer no sentido de explorar o jogo, essas coisas. O Life is Strange até que tinha um bagulho de, tipo, tirar as fotos de tal coisa, mas não ia mudar muita coisa, mas pelo menos é algo de jogabilidade a mais. Os caras não tem... Ninguém coloca mais jogabilidade nisso. Eu acho que o principal problema, cara, que ele sofre, é uma parada que eu vejo que o coisa tá sofrendo um pouquinho também. O Shadow of War tá sofrendo que o Shadow of Mordor não sofreu. Que quando a gente jogou também o primeiro lá, o coisa do Walking Dead... Pra todo mundo, aquilo dali era muito novo, né, cara? Era uma parada, tipo, fresca, entendeu? Quando eu vi a primeira vez, eu falei assim... Caralho, que negócio maneiro, porque ninguém nunca pensou nisso antes. Aí, depois de tantos jogos da Telltale, Wolf Among Us, o próprio Guardiões da Galáxia e tal... Fica assim, caralho, que parada meio batida, né? É bacana, mas não é tudo. E quando o jogo se estrutura só naquilo dali, fica difícil de engolir, né, cara? Acho que até tinha que dar essa mudada, cara. É que nem um jogo que eu já até analisei, que é o Dark Dreams on Die lá, o D4. Ele é um jogo que tem esse segmento de episódios, né? Só que, cara, ele tem bastante coisa de jogabilidade pra fazer. Tinha minigames, tinha várias coisas assim. Eu acho que ele não é um jogo muito de escolha, assim, tipo, fazer tal coisa vai afetar, tipo, você roubou a chupeta do bebê, daí, o bebê vai lembrar disso. Vai lembrar disso e te matar depois. Sim, tipo, cara, não, ó, tem que ter mais empresas fazendo esses jogos e de um jeito diferente, que até o Telltale não consegue mudar nem a própria fórmula, cara, tipo, eles investem, tipo, o roteiro, assim, pode até ser diferente, mas acaba sempre tendo aquela mesmice, mesmo engine, cara, mesma jogabilidade, saco. Eles estão parecendo aquela coisa do Chaves e Chapolin, né, que é os mesmos caras, só muda, tipo, a peruca, a roupa, tá bem nesse nível, e é, tipo, uma crítica construtiva que a gente tá dando aqui, né, nada, tipo, como falou, não, até o Telltale tem que morrer e tal, mas eu acho que se eles mudarem um pouco, eles podem trazer de novo essa fórmula do... Eles chamam lá no... Chamam não, né? A palavra em inglês que eles falam lá é o fresh, né? É aquela coisa do fresco, aquela coisa novo de novo. Mas acho que é isso, né? Acabou. gente é, e você, você que é um investidor aí da Telltale que está nos ouvindo agora, não nos xingue nos comentários. A gente está fazendo uma crítica construtiva para você. Só uma coisa que eu quero deixar claro, que o Desgraça falou bem, uma coisa que tem que morrer. Esses negócios de jogos por episódio, na moral, cara, é isso que fica no seu cu, porra. É verdade, que, cara, isso quebra... Realidade virtual pode morrer também. É, cara, isso é muito ruim, cara, porque tu tá jogando um jogo empolgado, tal, aí termina, aí pô, tu vai pensar até, pô, o próximo episódio vai sair em 2 semanas? 3 dias? Não, só sai, sei lá, daqui a 3 dias. Mas sabe o que eu vou te dizer agora? Sabe quem fez isso certo? Quem? A Capcom. Quem? Ela lançou Resident Evil Revelations 2. E ela tinha um cronograma certinho de quando ia sair o próximo episódio. Verdade. Ah, cara. Jogou o episódio 1, 2. E falando disso, sabe uma coisa que me deixou puto por causa desse estilo de venda de jogo? Que nem eu falei do o D4. Esse jogo tem 2 episódios. Tipo, ele era pra ter mais, só que... imagina se a produção dele fosse completa, assim. Fosse um jogo completo. Cara, o Hitman sofreu um pouquinho com esse último Hitman. Eu acho que tinha mais coisa pra sair. Cara, o Hitman até que faz sentido que, tipo, eles fazem um cenário gigante lá e tem um assassinato pra tu fazer e várias coisas. Eu gostei bastante. Né? Eu gostei bastante. Cara, quem não gosta desse esquema do Hitman, o do até eu até concordo com vocês que eu acho que é bem caído. Já tá, tipo assim, uma vez foi legal, agora já tá chato pra caralho. Mas o do ritmo, cara, espero o jogo sair até o final, que vai ser aquela versão que tem todos, eles fazem sempre uma promotion no final. Sim, sim. Mas o do ritmo casou bem pra caramba, cara. Cara, é o que eu tô fazendo com o Guardiões da Galáxia, cara. Eu tô esperando, sei lá, acho que já saiu 4 episódios, eu tô esperando sair o último pra jogar tudo numa porrada só. Não, e o Guardiões ainda vai ter, eu acho que DLC, cara, vai ter um episódio extra lá. Ah, mas aí o episódio extra ele tá fora da história, já é outra coisa. O grande problema, cara, é que você tá imerso no mundo do jogo, tá jogando, tá... E, cara, depois disso você ter que esperar 3, 4 meses pra sair o próximo episódio, arrebenta muito você, cara, e realmente não é legal. Não, ossado. Então, é isso. Acabou. É, hoje, como foi falar lá no começo, a gente tá aqui de casa cheia, né? Pra falar nesse feriadão sobre franquias que foram embora, né? Que jazem em paz, né? Ou não. E é isso, né? Até a próxima. Tchau. Não sei se... Rip em paz. Oi? Descanse em paz. Descanse em paz, franquias. Cara, galera do Kickstarter, por favor, cara, pensem duas vezes antes de trazer alguma dessas franquias que a gente falou de volta. Eu tô em que ele comer, mas vocês terminam aí. Falou. Falou, Kat. Valeu. É por isso que ele tava pressando, cara. Ele vai jantar agora. Porra. Tá certo. Eu vim aqui agora que ele escreveu. É isso, gente. Até a próxima. Falou.